preciso de jogos. Serve qualquer jogo. Eu gosto de jogos. Quando eu era pequeno e não tinha detonado, eu assistia ao Cristiano Gualda fazendo debulhado. E todos os macetes e manhas que aprendi foi na Sun Games e Super Game Power que eu li. E até hoje eu gosto de jogar, e ainda falta tanto jogo pra zerar. Gosto de jogos e de diversão. Jogos e diversão. Todas aquelas tardes das quais me lembro bem, zerando Sonic e morrendo jogando Mega Man. E as locadoras que um dia eu frequentei viraram igrejas evangélicas ou boates gays. E até hoje eu gosto de jogar, e ainda falta tanto jogo pra zerar. Gosto de jogos e de diversão. Jogos e diversão. Quando eu era pequeno e não tinha detonado, eu assistia ao Cristiano Gualda fazendo debulhado. E todos os macetes e golpes que aprendi, soltar Hadouken com o Ken e o chute da Chun-Li. E até hoje eu gosto de jogar, e ainda falta tanto jogo pra zerar. Gosto de jogos e de diversão. Jogos e diversão. Começando a sua 262ª edição para fazer os nossos tradicionais reviewzinhos. Reviews de panela! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Elatos. Meu pau te ama. O Daigo. Daigo. Esperem só, crianças, até a gente chegar na casa 270 pra ver como o nosso host vai errar tudo pior ainda. Cara, o pior é que eu já passei por tudo isso nos 100 episódios, nos 200 primeiros episódios. Não, sim. não passou, porque tipo 160 você não tava, entendeu? Não, mas... Não, mas ele tava no 60. No 60 eu tava. Isso, será que você tava? Será que não tava errado também? Vou até ouvir aqui. E o Solid? Ô, Solid, sai da escada, Solid, cai não. Mandando já um abraço aí pro Max Sunday Guy. Saudades. Abandonou todos. Só joga. O que ele joga agora mesmo? Ah, não, ele joga Awesomenauts. Awesomenauts. Fica ele, vez que eu vi. O amarelo, né? É, pois é. Saudades dele. Porra, beijante, saudades. Aí, desafio vai ser terminar esse podcast sem cagar, maluco. Tá foda. Eita, já tô querendo... caralho. Que é isso? Eu tô segurando uma boa aqui. O meu tá sólido ainda. O meu tá muito líquido. É isso aí, nessa semana nós vamos dar continuidade às tradições do Baixo Frente Soco. Teve um Disco Ninja, teve um episódio de alguma coisa bem aleatória e legalzinha, e agora nós vamos fazer reviews, só que vamos fazer reviews de qualquer porra aí, jogos também. Tudo isso muito mais depois do Ximena. Pensa no Ximena agora. Ximenes. Num oferecimento Four Corners Wrestling Podcast, a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco com esse programa. Four Corners Wrestling Podcast. Eu gosto de Jack. Versão cheirador. Aqui, ô, louco, meu. Pera, cheirador. Aí. Aqui ao meu lado temos Ilapso. Ilapso, ele está aqui. também temos Jéssica Pinheiro. Olá. Eu não tenho esse talento pra fazer jingle na hora. Vou te falar como é que é que se escreve o seu nome é com acento. Nós temos também o bode que tá ali no canto, bem amuado. Eu queria uma vinheta da Rádio Globo, tipo Antônio Carlos. Lá vem o bode, uma coisa assim, sabe? Bem Rádio Globo, de manhã. Eduardo Ramos, política e futebol. Caramba. E ali entrando pela porta nós temos JK Dash. Eu não sei fazer vinheta também, criatividade zero. Dash, Dash, Dash, ele vem correndo pra te informar. No começo eu achei que você ia soltar um dash. Chegou e já te informou. Mas enfim, estamos aqui para ler e-mails. Poucos e-mails essa semana. Vocês são os filhos da puta que não escrevem isso para nós. Vocês que morram de câncer no cu, câncer no cu, câncer no cu. Eita. Glória Maria já teve. Sim. Glória Maria Prado e Mário Covas. O primeiro e-mail desta noite, desta rodada, é do Finder Lucas. Finalmente nos informou como dizer o nome dele, mas ele manda-nos um e-mail sorumbático. Vamos começar com essa bosta. Olá, mestre porradeiro do território mineiro. E olá, Sora, que é o apelidinho sexual que ele tem com o senhor da eternidade que não está aqui hoje. Aqui é o Finder Lucas, 18 anos, Belfort Roxo. Eu gosto quando as pessoas eles informam tudo sobre a vida dele, o que eles acham que é. Belfort Roxo. Mas vê qual a profissão dele. É, acho que ele não tem, é por isso que não informou. Ah, se mora em Belfort Roxo, não tem mesmo não. Sacanagem. Ô, louco. Pô, o cara te mandou um abraço, meu irmão. Que é isso? Um abraço pra ele também. Ué, Machado é assim, meu irmão. Um zoou o outro, parceiro. Fica de vacilação aí e vai tomar uma pescotapa na cara, pô. Todo mundo pode zoar, menos quem mora em Mesquita. Ele é o primeiro. É verdade. Queimados, né? Não, queimado é bonitinho, pô. Queimados é bonitinho. Queimados é roça, cara. Agora, Mesquita, meu amigo. Mesquita é Deadland, aquilo ali, viu, Luiz? Mesquita, Mesquito mesmo da Chatuba? Mesquita, exatamente. Sensacional. Que beleza. Viemos de perto. Vamos lá, né? A pronúncia correta do meu nome é Finder. Tinder não é legal. Alguns de nós discordariam. E sobre a minha idade, já consumei o ato há um bom tempo e atualmente estou fora de relacionamentos. E vocês as frases falaram que o garoto é gay, não, é que ele é virgem? Não, não, é porque a gente falou que com 18 anos ele tem que caçar mulher mesmo. Ou não. Caçar homem. Caçar quem ele goste. Eu não sei, o videogame tem dia? Não sei. Beleza. Mas, esse questionamento é ótimo, eu vou usar ele pra sempre. Bom. Joguinho. Que joguinho? A gente vai ser aquele tio que ele vai falar, e as meninas? Fala aí, joguinho! Eu jogo, tia! Quer trazer essas garotas aí? Platinou já? Tem quantos? Essa platina. Os amigos. Ah, vai a futebol, rapaz. Os amigos, tá aí dias, a porra. Comprou novo? Saiu antes. Porra! Olha lá. E as frases que me guiam são: o amor não constrói nada, e amar é destruir, e ser amado é ser destruído. Eu não menti quando eu falei que tava sorumbático. Gosta, hein, moleque? Ok, você tem 18 anos, você não tem que falar de amor. Você tem que falar de fricção, meu amigo. Agora tipo é tchaca-tchaca na butiaca, mano. Tá com 18 anos ainda, pô. Tá na flor da idade, parceiro. Você que o amor não constrói nada, porra. Cara, você tem que aproveitar. Nem sabe o que é amor, aproveitar, porque agora é ladeira abaixo. Sabe o que é amor? Sabe o que é amor, pô? Não foi nem destruído pra valer ainda. Exatamente. Escute a voz da experiência. Da infeliz experiência, mas vamos lá. A palavra minar no final de meu e-mail não é otaquice minha, é assim. Mas é uma marca, assim. Eu estou deslesco. Já que depois que eu esqueci meu e-mail aberto no trabalho e um colega meu mandou e-mails idiotas para alguns podcasts, eu decidi usar esta palavra como selo de garantia. O selo de garantia ISO 9000 e foda-se. De que sou eu que estou enviando o e-mail. Ah, nossa, peraí. Muito difícil, realmente. Só você que vai escrever essa palavra. Caraca, você não prestaram atenção na história. Você deixou o e-mail no trabalho aberto. Isso. E o cara mandou amigo e-mail. Entrou no seu e-mail, mandou e-mail para podcasts. Para podcasts. E aí ele agora manda uma palavra extra que só ele conhece. E é muito difícil digitar pra garantir que foi ele que mandou, entendeu? Pra ver, ó. Você tá ligado que isso é história de quem desassocia a personalidade, né? Também. Exatamente. É verdade. Ou então isso é história de quem. de quem tem vergonha mesmo, só lá que nem aquele pessoal, que nem aquele clássico Nick no PS3 lá, né? É, fulano Super Saiyajin 3 lá, né? Que botou em 2006 lá. Aí agora, passado quase 10 anos, não dá pra mudar o Nick. Aí dá aquele. Sabia que uma vez eu mandei e-mail pro Jovem Nerd Leiro, mas eu mandei um e-mail falso? Caralho. Eu esqueci o nome, que eu assinei um nome esdrúxulo, tipo Edmundo. Eu falei. Caralho. Foi um episódio que eles. Sei lá o que eles falaram, mas em algum momento o Dave falou do motel que ele trabalhava, lá em São João, que é em frente ao Shopping Grande Rio. É o White House. E aí eu inventei alguma história, eu falei, eu tava num ônibus escrevendo. Aí eu falei, caralho, o que eu vou escrever? Aí eu tava em frente ao cobrador de ônibus, falei, meu nome é Edmundo, 22 anos, cobrador de ônibus. E contei uma história sobre já sei. Era uma história falsa sobre ter ido ao motel que ele trabalhava. Ah, usando uma camisa do Jovem Nerd e ter encontrado pessoas lá que também estavam com a camisa do Jovem Nerd. Era uma parada dessa. É falsa esse meu. Eu acho que eu lembro disso. É, foi com uma dessa porra. Tá, então, enfim, trolei aí o Jovem Nerd. Beijo pros dois aí. Trolectou. Agora uma parte meio bizarra do e-mail. Sobre o crossover. O menino está mandando ideias para que podcasts gravem programas juntos. Não vai rolar, não. Claro que não. A ideia é um audiodrama feito para cast que aceitar a ideia e a junção de fato de todos. Tá escrevendo bem pra caralho. Seria em um episódio onde todas as histórias se encontram após uma conversa com outros envolvidos na ideia. E achamos que a história era mais fácil com uma gravação com todos ao mesmo tempo. Ah, vai rolar muito isso aí. 38 pessoas, tá acontecendo já. Sem querer zoar. Nossa, sem querer zoar a sua ideia, mas ela não é muito factível. É meio. Primeiro que haja conexão, né? Aonde que vai conectar? Tá meio John Lennon a tua ideia. Imagine all the people. E quem é o público que vai querer um crossover tão específico? Pelo amor de Deus. Exatamente. Sem nenhum prejuízo de valor aos citados aí. Wikicast, Podcast Chicos, Curva de Rio. Bom nome, inclusive, Curva de Rio. Bobo Sem Corte. Mas assim, Sem Corte parece música da Rita Lee. Assim como eu nunca ouvi falar de nenhum deles, é provável que vários deles não tenham ouvido falar uns dos outros. E nem da gente. Muito menos da gente. Sorry. Não, isso não é problema, não. E agora ele quer a gente nesse projeto, mas... Chama pra uma parada episódica. Cara, vou te dar uma proposta. Faz uma parada episódica. Sim. Tenta pensar em coisas... Pensa num universo. E aí, nesse universo, tenta pensar em episódios. Onde cada episódio você pode pedir a participação de algum podcast específico, ou um ou dois. Uma coisa assim, mais contida, entendeu? Lição 01 em gestão de projetos. Pense no... Isso é sério. Pense no produto mínimo viável. É o MVP. Não, não, não vai muito longe, não. Não começa... Se você começa a pensar muito grande, o tamanho do seu sonho é o tamanho da sua queda. Você vai quebrar todas as espinhas do seu corpo e vai ficar tetraplégico nos seus sonhos. Você não quer isso. Caralho, Christopher Reeve vai cair de casal. Começa pequeno e depois vai vendo onde que chega. A ideia é legal, assim, é só... A execução é muito difícil mesmo. E muito específica também. Também. Muito. Assass. Agora vamos ao segundo e-mail, que já é do calejado Lone Player, este menino solitário que me chama de Douglas e chama sua paternidade Pedro. Ele crê ter uma identidade. Peraí, que a Gegé tá pipocando aí. Abrindo o pacote de biscoito. Tá abrindo o pacote de Doritos. Pare de abrir Doritos. Sabe o que é melhor? Eu não tô fazendo nada. Somebody say. Tá, então abraço, Goku. Vai lendo aí. Parou. Abraço, Goku. Olá, amigos Douglas e Pedro. Tudo bem? Pode ficar. Lone Player escrevendo aqui. Quanto à aparência do senhor da eternidade, no passado, ao ouvi-lo e confundi-lo algumas vezes com um ex-membro do programa... Ex-membro não. É membro licenciado. Porra, ok. Membro... Quer dizer, licenciado porra nenhuma, que esse corno eu mandei... Corno não, desculpa. Esse babaca. Ele não é corno não. Eu mandei mensagem pra ele pro Skype agora, antes da gente começar a gravar esse programa, que é o da semana que vem. E... Ele deve estar dormindo, na verdade, porque lá na Europa é mais tarde, né? Mas eu mandei uma mensagem muito fofa. Olha só. Muito gostoso te ver online nessa hora. Hype te chamar pra gravar um podcast qualquer dia desses. Nossa. E ele tá bonitão na foto de terno. Saudades. Caralho. Gostosão. Mas vai, ei. Onde que ele tá? É Madrid, salvo engano. Madorido. Achava que ele seria um gordo com pizzas embaixo do braço. Esse é o best speaker. Talvez algumas espinhas no rosto, cabelo comprido, estilo Chitãozinho Xororó. E quase isso. Prefiro essa descrição à realidade, que é um misto de Marcos Mion com Caetano Veloso. Cara, é um misto de Marcos Mion com Caetano Veloso, cara. É mesmo. Caralho. É verdade? Porra, Pedro Carmona Castro em uma casca de nós. Ai, eu vou morrer. Senhor Eternidade. É o Marcos Mion com Caetano Veloso. É o nariz do Marcos Mion, cabelo meio que a mistura dos dois, assim. Uma sobrancelha também meio que a mistura dos dois. Eu acho que é isso aí. E que odeia tudo, né? E onde entra a falta de cu? Porque Caetano Veloso não tem cu. Ah, ué, o Senhor Eternidade caga toda hora, né? É, já era. Falta esfíncter. Falta, você é fraco, falta ali esfíncter. Você é fraco. Falta ali esfíncter. Quanto ao programa, conheci Contra no NES através de uma fita de vários jogos. Exato. Todo mundo. Numa das variações contidas no cartucho, o jogo já começava com as 30 vidas. Porra! Pelo menos o primeiro jogo não era tão difícil assim, pois a jogabilidade lisa e com quase nenhum slowdown permitia ele ir longe no jogo, mesmo sem usar o código Konami. Essa versão que ele tá... Essa versão, né? Essa coisa que ele tá falando de ter versões do jogo, é mais ou menos o que a fita que eu tinha era. Você tinha a versão craqueada do jogo, a versão começa na segunda fase, aí falaram era 100 jogos, mas tinha 20 ROMs ali dentro, na verdade. Mais tarde tive o privilégio de conhecer o Contra 3 na Game Power número 1, para depois jogar no meu Super Nintendo. E meus amigos, que jogo... É simplesmente o melhor da franquia, não. Bem, se não for, certamente integra um top 3. 5, talvez. Eu gostava tanto que passava tarde e tardes. Contra? Tem 80 jogos de Contra. Tem muito Contra. Tardes e tardes jogando com meu amigo Magrelo. Magrelo. Começava zerando no Easy para esquentar. Passávamos pelo normal para nos afirmar. Então fracassávamos no hard. Ó, louco. Depois de muitas tentativas, conseguimos fazer o verdadeiro final. E valeu cada tiro dado. Cada um dos 15 milhões deles. Ok. Dos outros jogos, experimentei o Hard Corps e não gostei tanto. Mais por conta da minha antipatia para com o Mega Drive do que pela qualidade do jogo. Bom que se admite... Contra Shattered Soldier de PS2, que é incrível. Além de ter passado poucas e boas pelo Contra 4 de DS. E me frustrado aos montes com aquele de PlayStation 3. Hardcore Uprising. Delícia. Este, aliás, maravilhoso. Este, aliás, possui um dos chefes finais mais ridículos que já vi. Como se enfrenta um chefe gigante com armas Bullet Hell saltando em plataformas em queda livre? Porra, vai tomar no cu. Você não. É fraco. Falta-lhe Contra. Falta-lhe Sphincter também. Tem tomate. Verdade. Pode crer. Sobre a vida, fica para um outro dia, no e-mail mais curto. Pô, quantos anos você tem para um e-mail porra, sobre sua é. Vida ser curta? Tá doido, hein? Caramba. É, olha só, a gente pode fazer aí, qualquer dia desse aí, o cantinho do Dr. Baixo Frito Soco. A gente vai fazer uma consultas psiquiátricas aí com a galera, a gente faz uma live, sei lá. Todo mundo fica todo mundo, fica a galera vestindo roupão, sentada no divã, tomando whisky e falando: olha, neste caso, eu acho que o seu problema poderia ser resolvido com uma bela noite de sexo. No mais, eu acho que você precisa tomar mais vitaminas. Sacode o whisky, bebe. Dá uma sacudidinha bem de leve, só pra mexer o... Isso. Gira o gelo com o mindinho, assim. Gira o gelo com o mindinho, cara, que coisa ridícula. Mas é isso. Aí a pessoa termina olhando pra câmera e falando Suntory Time, né? É, for a pleasant time. Isso. Make it a Suntory Time. Make it Suntory Time. E aí tem que levantar o braço oposto do copo, assim, na direção do rosto, assim. Catou. Esse filme é maravilhoso. Olha, eu vou tomar... aqui a liberdade de encerrar a leitura de e-mails dizendo, se você nunca viu este filme, o Lost in Translation, que é Encontros e Desencontros no Brasil, com o mestre Bill Murray e a mestra Scarlett Johansson, você é um cadelo. Você é um cadelo. Essa já foi até a moral da semana, nem precisa nada. Dirigido pela subestimada Sofia Coppola. Dirigido pela subestimada Sofia Coppola. Subestimada, né? Subestimada. Eu adoro ela também. Olha só, Elizabeth acabou com a raça dela. Existem duas Sofias Coppola. Uma que foi atriz num filme de 1990 e fez um papel patético. Um filme que não deve existir, esqueça esse filme. O filme não é. Ah, não. Não é assim, não. É legal. Só tem ela, né? Podia não ter ela. É igual o Manuel Carlos, que bota aquela filha horrorosa ali fazer novela. Júlia Feldman. Aquela mulher é horrível. Horrível. Aquela mulher ela tomou uma facada no pescoço, horrível. Cara. Que ela tem uma marca que parece que alguém tentou estrangular ela. Mas, assim, eu tô falando que ela é. Assim, ela é horrorosa atriz, assim. Eu nem lembro mais a cara dela direito, se ela é feia, bonita, enfim. Mas ela é uma péssima atriz, só faz coisa do pai e é igual a Sofia Coppola, atriz. Aí quando ela virou diretora, o Encontros e Desencontros, inclusive, tinha a piadinha babaca que se fazia é que toda hora ela ia na coxinha e perguntava pro pai: pai, o que eu faço agora? Mas, enfim, foi um bom filme. Ela como diretora, eu gosto bastante dos filmes dela. Nem todos, né? Eu só vi com os três, na verdade. Tem o da Mary Jane, que é um lixo, tem a Elizabeth, que destruiu a carreira dela. É, o único que eu não gosto é esse Bling Ring aí. Elizabeth, ou tem a Kristen Dunst fazendo a Elizabeth? É. Ah, é aquele que é meio malhação, meio modernoso, assim? É Maria Antonieta. O que é, gente? Ah, Maria Antonieta. É uma ideia bem desse filme. Ele é meio... Eu curto. É meio Baz Luhrmann, né? É, muito Baz modernas, assim, é, mas aí não é o Baz fazendo, né? Esse tipo de mongol funciona com a cabeça dele, com a cabeça dos outros eu não sei. Além dos encontros e desencontros, acho que o único bom dela mesmo é Virgem Suicidas. Eu gosto daquele Samuel também. Samuel é filme de gente sofrida, é muito bom. Sim, cara, eu gosto. Samuel é filme de quem tá pegando o ônibus pra voltar pra casa, bota a cabeça no vidro e reflete sobre o futuro. Exatamente. Já que a gente falou de filme, eu vou fazer uma última recomendação aqui. É um filme chamado Little Manhattan, que o nome em português é ABC do Amor, e é sobre a paixão entre duas crianças de 11 anos. E o filme é maravilhoso. Você apenas veja. Tem Netflix? Não sei, caguei. Se vira. ABC do Amor. É, se vira, procura o filme. Não sei se tem Netflix, caguei. Procura. Little Manhattan / ABC do Amor. Com isso, eu cedo a palavra de novo à presidência da mesa. Eu sou a presidenta da mesa. Você é a presidenta da mesa. Você me deu um golpe e você tomou minha presidência, porque eu era presidenta. Não. Só dentro do programa. Seu é semana que vem. Isso aqui é e-mail do programa que vai ao ar 25 de fevereiro. Que a presidência foi 3 de março. Então tá bom. Tá então, bem? Eu não fui. Então, com isso, o STF se retira. Ok. Enfim, acabou o sexta leitura de e-mail. Siga reto para o programa e logo mais tem mais. E. Picles em conserto. Amigo, estamos aqui seguindo a tradição do Baixo Frente sobre o que o Ilapso às vezes rebela e fala: não. Vamos fazer diferente. Não tem tradições, cara. Se a gente seguisse tradições, se o ser humano seguisse tradições, a gente ia estar até hoje fazendo escambo, usando tanguinha, o que nesse caso seria uma coisa boa. O escambo, na verdade, também é. A gente estaria só considerando relações entre homens e mulheres como uma coisa válida, e toda forma de amor é válida. A gente ia estar fazendo conta no papel, no abaco, não tradições. Abaco é do caralho, nem vem. Porque abaco é foda. Nem abaco. Segundo, tem coisas que são muito boas por terem tradições. Por exemplo. Feira de tradições nordestinas. A grande feirinha de São Cristóvão. Aquela feira é uma bosta, tá? A bosta é feita pra caralho. Se quiser uma feira nordestina de verdade, no Rio de Janeiro, você vai na feira lá na Avenida Presidente Vargas, Duque de Caxias. Aquilo ali é de raiz. Manteiga na garrafa, cara. Aquela porra daquele centro lá de tradições nordestinas entre 35 aspas lá no São Cristóvão é a gourmetização do costume. É Nutella. Nutella. É o Nordeste Nutella, né, cara? Nordeste Nutella, ok. Cara. As coisas que eu aprendo. Isso é legal também. Só é Nutella, é Nutelada. Tem coisas de Nutella que são boas, por exemplo. Baixo Frente Soca, podcast Nutella é podcast raiz? Cara, então, eu fiquei nessa dúvida se nem sempre o antigo é raiz. Por exemplo, eu acho que a gente tá muito mais raizado agora, porque tá o foda-se generalizado. No começo a gente era muito Nutella, apesar da gente ter underground. Os primeiros 10 episódios, porra, era o doce supremo. Você quer se encaixar, você quer fazer parte de um grupo, falar, porra, um dia eu vou querer ser igual o Jovem Nerd, ou não sei o quê. Aí depois você encontra a sua tribo, né? Você chega na adolescência. Você na adolescência e fala, não, agora eu sou revoltado, e caralho, eu tenho o meu jeito de fazer, yeah, e ninguém vai me controlar. E... de uns tempos pra cá, ou talvez uns 3 anos pra cá, o Baixo Frente Soco chegou naquela fase adulta, que é o cara assim, você paga suas contas em dia, quer dizer, no caso a gente tá devendo o dinheiro pro cara lá, mas eu vou pagar, tá com o servidor pago, tem editor, não sei o quê, você encontrou a sua própria personalidade, você remete algumas coisas da sua própria infância, você mantém algumas coisas da sua adolescência, mas já tá tudo maduro. Cara, é exatamente, é o adulto, cara, eu já trabalho o dia inteiro, então agora eu não vou me estressar. Eu vou jogar meu WoW. Deixa eu fazer aqui minha parada, não enche meu saco. saco. Não enche meu saco. Porra, tu não lava minhas pecas, entendeu? Tá. Meus amigos, nós, cada um de nós aqui, temos recomendações a fazer. Nós vamos avaliar jogos ou qualquer outra merda. Pode fazer avaliação de cigarro eletrônico. Eu podia fazer review do cigarro eletrônico que comprei aqui. Muito bom. Cigarro eletrônico? Mas tem maconha ou não? Não, é só vaporzinho. Que a moda agora é cigarro eletrônico de maconha, né? Que a pessoa fuma, não dá cheiro, só dá onda. Eles chamam VEP. Então, um amigo meu, ele comprou essa porra e usou perto de mim. E realmente explodiu na cara dele? Foi ele? Não dá cheiro nenhum. Não, teve um caso de um que explodiu, o cara ficou tomando prejuízo. No caso não. É, foi. Mas, não. Ele tem uma porra dessa e é irado porque não dá cheiro, não sai fumaça. É, concentra. Então o cara fica três vezes mais doidão com um cigarro não só. Não incomoda ninguém. É, ao contrário de uma galera que trabalha comigo, que o cheiro vem todo na minha sala, eu fico puto. Fica doidão? Fica brisado. É que nem dá pra ficar, só fica com raiva. Se aquilo vai ficar doido, eu não sei porque eu fico. Chego lápis com o olho vermelho inchado, puto assim. Puto, muito puto. Mas dá uma risada, meu irmão, acabou essas edições de DJ, sua filha da puta, para com essa porra, apaga esse cigarro. Eu só quero te ouvir sempre. Sério, óbvio. Assim como o programador é uma máquina de transformar café em código, a galera da produtora de vídeo é uma máquina de transformar maconha em vídeo, porra. Em timeline. Em timeline. Mas é isso, esse é o nosso review de vape, que ninguém resolveu, ninguém usou de nicotina. Quem quer começar? Lápis, fala. Posso alguma começar, coisa aí. Vou falar, olha só, eu vou... 5 minutos pra recomendar coisa e falar coisa. É, cronometra aí pra mim, são 10 e 8. Ô louco, bicho, eu vou começar falando de um jogo que nós fizemos uma transmissão há algumas semanas, que é o In Extremis. É um jogo brasileiro, desenvolvido pelo Leonardo Ferreira, que tem em seus créditos participação do nosso querido Pedro Castro, o Senhor do Câncer. Foi compositor de uma das músicas. A gente não ouviu a música dele, porque eu joguei aquele dia e parei. Aí falei, vou parar e vou continuar jogando, transmitindo, mas depois não... Dá pra ele arranjar essa música pra gente botar de fundo no programa, pelo menos? Ah, deve dar. Eu peço pro Leonardo até, se for o caso. O cara é o dono. Mas se for muito ruim, não bota não. Cara, eu duvido que seja muito ruim, porque todas as músicas são extremamente fodas. E segundo, o Senhor da Eternidade não compõe música ruim. Sim. É isso aí. É verdade. Né? Isso aí ele não caga, não. Ele não caga, não. E outras coisas ele caga, mas caga rápido, mas. O In Extremis, o lance do In Extremis é o seguinte, cara. O In Extremis é um bullet hell vertical, só porque a gente tem que falar se é vertical ou horizontal, mas ele, como é que eu posso dizer, ele subverte todos os paradigmas do gênero shoot'em up de alguma forma ou em algum momento. Tipo, Torro, assim? É, ele lembra bastante Torro, no sentido de que é um bullet hell, é cheio de zoeira, não tem garotinha, tá? Não tem nada disso, então você não vai encontrar isso lá. Tem a música boa, né? Igual Torro tem. Torro, a música é sensacional. Mas é outro estilo de música. O In Extremis, ele é um jogo de shoot'em up e ritmado. A música tem um papel fundamental no level design e cada fase ela é totalmente construída de modo a remeter a alguma situação cultural do século XX, por assim dizer. Eita! Então, é, um cara que pro 21 aí também. É, um pouquinho do 21 também, né? A gente tem uma fase, a gente chegou a jogar essa fase na transmissão, que ela é toda feita com letras verdes no fundo preto. E tinha um código passando. E é o código do jogo. O código do jogo que tá passando. E você vai jogando a fase. E aí vem umas letras V e B e te atacam. E é sensacional. E a gente tem uma fase, por exemplo, que começa com fotogramas de filmes dos anos 40, em preto e branco. E toca aquela música meio no ar. E vai se desenvolvendo dessa forma. E os chefes seguem a mesma temática. Tem uma fase que é toda colorida. E os inimigos são robozinhos, carrinhos. Mas é bonito? Palhacitos é maravilhoso, gente. Eu não sei. Viado! Sério? Vinhado. Eu não sei descrever com palavras, viado. É assim, porra, maravilhoso. O projeto artístico é fantástico. E você enfrenta, sei lá, o Megazord no final da fase. É o guardião da nostalgia da sua. A mecânica propriamente dita não é uma mecânica que de elementos de jogo inventa muito em cima do gênero. Até porque não precisa. Então, tipicamente, você tem duas armas que você pode usar e você consegue coletar novas armas e trocar as armas. E a progressão no jogo está através de uma espécie de grid de fases. em que sempre pra liberar, né, um novo, uma nova camada, o jogo acho que tem 4 ou 5 camadas de níveis. A primeira camada tem um nível só, uma fase só, e o último também. A última camada também tem um nível só. E no miolo tem 2 ou 3, acho que são 3 camadas, cada uma com 3 fases, né? E pra você liberar uma camada nova, que desde a primeira fase, passar por uma fase de cada camada até, sem pegar continue, assim, tomar game over, eu acho, na verdade, até habilitar uma última camada. Isso jogando no hard, que foi o que a gente jogou. Eu não vi no normal como é que é. Leonardo... Tem que começar piruzão, que nem o Solid jogando a porra do Resident Evil 7 lá. Só, caralho, Solid no manicômio. Já terminou, né? Terminei, zerei. Contra todo mundo falando que não ia dar certo, que ia faltar bala de caralho com a feira. Chupa. Piroca. E aí, Leonardo falou que o modo hard tá bem difícil mesmo. Achei, mas eu também não sou fodão em jogo de nave. Talvez o Daigo jogando ou o Senhor da Eternidade desse pra ter uma ideia um pouco melhor. Mas foi Funstration? Não, foi maravilhoso. Eu voltei a acreditar no jogo, acredito. Funstration é maravilhoso. Ah, não. Funstration foi Funstration. Beleza. O vídeo tá guardado no Twitch ainda. Dá pra ver lá eu jogando. E sempre que eu morro, eu tô com um sorriso no rosto de quem. Não é que nem Star Fox, não, né? Pô, caralho, cara. Isso foi caralho. Ó, vamos dar um review agora no último minuto que eu ia falar do Inextremis. Tá? O Inextremis é maravilhoso. Ele tá, acho que, R$20 no Steam. Em torno disso, ele vale cada um dos seus centavos. É um dos jogos brasileiros mais fantásticos que eu já joguei. Eu tô botando num patamar assim, junto com os dois jogos da Joy Masher, o Out There Somewhere, o Satellite Rush, e o futuro jogo do Bash Friend Soul que um dia vai sair. O jogo da Double Dash, o Racket Boy. E eu tô muito afim de jogar aquele outro que seu nome agora, cara, que também é um maluco que ele fez, que eu esqueci, não vou lembrar. Mas que eu não joguei ainda também, mas todo mundo tá falando que é maravilhoso. Eu achei choque de monstro, igual você ainda não viu. Então vale a pena dar o seu dinheiro aí pra produção brasileira. A gente, compra tanto jogo merda no Steam que não joga. E esse é um jogo que você não vai precisar ficar fissurado nele, deve ser jogando aos poucos, assim. É porque eu quis jogar na transmissão. Pô, o jogo é bom pra caralho, ele subverte várias coisas do gênero, a fase que é vertical às vezes vira horizontal, a música muda no meio e tem uma hora que realmente vira um jogo de ritmo, tipo ou andando, que você tem que ir pro lado e pro outro conforme a música vai tocando. Porra, eu achei do caralho e meio. Então eu recomendo fortemente o Inextremis. Não é o primeiro jogo do mundo que tem esse nome, tá? Então tô cuidado, entra lá no Steam, procura. É Inextremis, é um jogo lançado no passado, é um jogo brasileiro de nave, aí sim você vai ter certeza que é esse. Lá não diz que é brasileiro, no caso, mas você vai ver que é um jogo de nave, e aí é esse mesmo. E tem a música do Senhor da Eternidade, que talvez tenha tocado aqui agora no mundo enquanto eu tô falando. Se não tocou do Senhor da Eternidade, tocou uma outra. Não falta música foda naquele jogo. Tem algumas que são releituras. E teve uma porra foda também, que é o seguinte. Boa noite. Quando a gente tava jogando lá perto, enquanto a gente tava gravando, teve uma hora que deu uns slowdowns. E eu falei, caralho, esse jogo é tão elegante que ele dá slowdown em momentos assim, tipo jogos de arcade davam na época, jogo de nave. E eu tava comentando isso com um cara, né, o Leonardo. Aí eu falei, porra, isso é maneiro. Aí ele perguntou, pô, tá, mas em que fase foi essa parte? Aí eu falei, foi uma fase tal. Aí ele falou, não, essa fase não é de propósito, não. O jogo tava engasgando mesmo. Pô, gigante pra caralho. E ele falou que isso foi até uma parte difícil, né? Que às vezes ele já não tava lembrando, dependendo da fase, se era coisa que eles botaram de propósito ou se tava engasgando mesmo. E, mano, porra, não afeta em nada, assim. Só tem um ataque de nostalgia, uma injeção de nostalgia que vai direto no teu cérebro. E a segunda coisa, enquanto eu ainda tenho aqui 7 minutos que eu vou falar, é o seguinte. Eu já gostei muito de anime, né? Hoje em dia, não gosto tanto. O mercado de anime no Japão, fundamentalmente, funciona da seguinte forma. Você tem potências aí que estão no ar há não sei quantos anos e não saem do ar nunca. Então nunca, toda semana você bota lá no canal que passa e tá passando, tipo One Piece, Dragon Ball, Naruto, acabou há pouco tempo, mas foi assim durante anos, etc. Mas acho que vai começar a série nova. Naruto agora. Vai começar mês que vem, na temporada de primavera deles. Dinheiro! E você tem o grande mercado circular, etc., infinito de anime, que funciona por temporadas. Cada temporada dura exatamente uma estação do ano, portanto, 13 semanas, né? Um ano tem 52, 13 vezes 4 semanas. Isso é chamado no mercado de anime de curso. Isso é chamado de um curso, que eles falam em francês e japonesado lá bizarro. São 13 episódios. Então tem animes que tem 13 episódios, acabam, lançam DVD, acabou o anime. Tem animes que lançam 13, aí tem a primeira temporada, fica um intervalinho de 6 meses pra produzir mais coisa, volta. Vai ser o caso do Berserk agora. Teve ano passado, primeira temporada, aí a produção atrasou pra caralho, parou um pouco, vai voltar agora em fevereiro, em março, na verdade. tem coisas que ficam direto 39 episódios, aí para e volta e por aí vai. E o anime hoje em dia ele sofre de um problema pra mim, que é o problema de quase tudo ser sobre vida escolar e criancinha na escola, e garotinho de 16 harém. Anos, harém, a calcinha aparece, caralho, porra, não tem mais saco. Loli que parece ter 8 anos, mas é uma deusa intergaláctica de 300 anos. Ah, eu tava lendo aqui, deixa eu ler rapidinho aqui a sinopse de um dos que vai estrear agora, tá? Que é o... esqueci o nome. Mas ele diz o seguinte, ó. É a mais nova comédia romântica de irmãos. Não é porque os irmãos se pegam não, tá? É só porque a descrição é... decepcionou já. Comédia romântica de irmãos que fala de Izumi Masamune, né? Um autor de light novel, ou seja, o próprio moleque autor de novelinha. Na escola, a irmãzinha de Masamune, Sagiri, é uma menina recatada que não sai do quarto o ano inteiro. Ela até obriga o irmão a trazer comida pra ela, ela baixa no chão igual a irmã do Superman Samurai, não sei o quê. E o Masamune quer que a irmã dele saia do quarto, e os dois só tem um ao outro, né? Acho que os pais morreram, sei lá. Foda-se, é essa porra. Então é só sobre isso, vida escolar, irmão que tem cena pornográfica escovando o dente da irmã, um que teve agora aí, nesse monogatário, uma porra dessa. E, porra, isso me irrita pra caralho, tem muito pouco anime hoje em dia que eu gosto, e um desses que eu gosto pra caralho, que já tem uns 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, por aí. É então, ele tá quase entrando naquela categoria de animes que nunca são, nunca saem. É, não, é porque ele para e volta, tá? Terceira temporada, o mangá é bem extenso, é um mangá de nicho, né, que é o gênero esportivo, que é o Yoamushi Pedal, que é de bicicleta. Ah. De bicicleta? Bicicleta, competição de bicicleta. E o Yoamushi Pedal, ele começou em 2013, eu acho, 14, por aí. Mas é bacaninha, esse. Porra, é maneiro pra caralho, né? Não é pouco maneiro não, piado. É. Fala assim, porra, é legal mesmo. Caralho. Pô, tem anime de rugby que tá passando agora, o Wow também. Tem de patinação no gelo. Tem de dança de salão, mangá de dança de salão. Vai ter anime agora. Esse de dança de salão é foda, porque a história começa sendo um moleque que a vida dele... ele tem uma avó que é cega e ele cuida da avó. E aí a diversão da avó é ver luta de sumô. Então o que ele faz é narrar a luta de sumô pra avó. E aí ele começou a ser um cara que tem muito reflexo de visão, assim. E isso se converteu em ele dançar salão. Aí, pra você entender esse cara, tem que ler uma anime. Mas é bom pro... são uns saltos lógicos incríveis. Caralho, e por isso ele virou o primeiro astronauta russo alienígena. É o Ballroom Yoshi, o nome do mangá. É valeu. E ele tem poder psíquico também. Mas aí esse homem de pedra é o seguinte, ele fala a história de um moleque chamado Sakamichi Onoda, que é um nerdão otaku do caralho, que a vida dele é sair de casa e ir pra Shibuya, não, qual é o nome daquele bairro, Daigo? Akihabara, que ele vai quase... qual é o nome daquele X, Daigo? É o Daigo. Akihabara. Isso aí. Mas esse bairro é o bairro que todo mundo quer falar quando vai falar de Tóquio, né? Sim. Vai pra Shibuya, eu ia errar. Ele vai pra Akihabara quase todo dia quando sai da escola e volta de bicicleta. E aí o clube de bicicleta na escola dele descobre isso e fala: caralho, como é que você vai pra Akihabara e volta tudo? É uma pedalada de 45 km, ida e volta. Aí ele, eu pego a bicicleta da minha mãe e vou. É uma bicicleta da irmã. Não, ele não tem irmã, é da mãe. Tem, né? A bicicleta da irmã. Ele não tem irmã, Daigo. É tipo uma cestezinha. Isso, é aquela que tem cestinha na frente, mas é da mãe dele, né? Ele não tem irmã, não. Quer dizer, pode ser que tem uma irmã, mas nunca apareceu, então, tipo, foda-se. Aí, e aí acabam colocando ele no clube de ciclismo. E ele vai ser. Ser o pica do clube ciclismo. E ele é muito bom como escalador, que é uma das posições de uma equipe de ciclismo. Você tem os escaladores, você tem os velocistas, né, pra trechos planos, e tem a galera mais generalista, que são os ases, chamados assim. O cara se vira bem escalando ou correndo. E essa equipe do colégio dele quase teve um resultado muito bom no ano anterior, no intercolegial, mas deu uma merda e eles se fuderam, e isso já é spoiler. Então como meio... como diria o Fantasma do Natal Passado, mas deu uma merda. Mas deu uma merda que eu vou te contar. E aí a história é sobre essa equipe de ciclismo da escola dele, que vai participar desse intercolegial, que é inclusive a última chance de metade da equipe, que são os 3 veteranos do terceiro ano, e o resto da equipe são 3 moleques do primeiro ano, que estão acabando de chegar, inclusive barram outros caras do segundo ano. Então as duas primeiras temporadas são ao redor disso, desse intercolegial, e é maneiro porque assim, esses mangás de esporte, de modo geral, geralmente os caras não estão falando ali de coisas que eles não entendem porra nenhuma. O autor, igual o Takehiko Inoue, jogou basquete na escola, etc. Eles sabem do esporte, eles já vivenciaram a porra do esporte. Então o cara não dá só uma visão, porra, Kuroko no Basket, esta coisa, que dá pompa de karatê na bola e ah, caralho. Não, o cara dá uma visão profissional. Super campeões. Não, super campeões o cara até manja. Só que ele faz shonenzão porque vende. Chute do dragão. Manja daquele assim, né? Podia ser o comentarista da ESPN, o cara. Grande merda. Ele jogou futebol. O Inoue jogou basquete. Então esse cara, o autor foi ciclista, etc. Então tem muitos aspectos técnicos de ciclismo, etc., que estão envolvidos ali e que dão um tom bem maneiro pra coisa e que até disfarçam, tipo, episódios em que tem 22 minutos e o cara andou um quilômetro conversando. Ah, eu tô aqui escalando, cara, a 45 km por hora na rotação, mas só vou subir um quilômetro e vou ficar 20 minutos falando aqui com todo mundo. Ritmos e ritmos. Dá uma sensação de competição bem porra, bacana. Dos animes atuais, é um dos poucos que eu não só tenho saco pra ver, mas quando acaba eu fico, porra. Cara, eu fiquei intrigado. Acho que é melhor falar, intrigado com esse anime, cara. E ele é levezinho, é o famoso comfy, que é o que vende pra caralho, porque o japonês não quer, a galera hoje em dia, né, essa galera jovem não quer nada que seja muito desafiador ou que te deixe muito com o coração no céu da boca, é só aquela coisa, porra, é confortável. Ah, também não quero não. É confortável, não, é comfy em alguns momentos, mas depois eu tô muito... com saco só de ver coisas mongoloides. Caralho. O Amushi Pedro, então. É aquele mongolzinho gostoso, mas bem desenvolvido, bem construído. Personagens são cativantes. A mulherada se amarra, porque os caras é tudo. É pichonem, né? Tudo bonitinho. Não, os caras é tudo treta, né? Assim, magrelão definido. Não, pior do que os esse. Os caras é tudo treta. Pior do que esse e o Amushi Pedro, só esse de rugby, o All Out, que os caras não só tem homem no mangá e no anime, né? Como o cara geralmente dá um jeito de desenhar os caras de quadro, meio em posições assim, atraiu o grupo que ele quer. Mas enfim, o Amushi Pedro. É só pra pegar Fujoshi mesmo. O Amushi Pedro é uma segunda recomendação, é um anime bem gostosinho, tá na terceira temporada, eu acho. Já tem uns 100 episódios, tem no Crunchyroll. Era um jabá também, desde o começo. É delícia e é uma coisa que eu tenho saco pra ver. E como eu tô muito chato com anime, eu acho que isso significa alguma coisa. Então, suas recomendações, podemos dizer em lápis o que é. Que delícia! Que delícia, cara. É na vizinha Funstration e bicicletinha Animation. Show? Show de bolete. Isso, uma última coisa sobre anime, vejam Jojo, quem nunca viu também. Top. Anos 80, porrada, shonen. E o com isso concluo minha participação. Passo aí a palavra pra mesa diretora. O próximo Solid, que tá há muito tempo em nos visitar aqui. Achei até que não seria chamado. Que isso? É um cara muito crocante e delicioso. E em breve a gente vai gravar um programa sobre, sei lá, XCOM, Assassin's Creed, não sei. E ele vai ser. Não, tem que ser Civilization. Civ. Cara, nossa, se tá de pau duro. O pau dele foi na testa agora, velho. A mesa quase caiu aqui. Esse agora. Esse intervalo que ele falou, nossa, fez assim na casa dele. Passou assim. Um filme na minha cabeça agora, cara. Pior que eu tô com uma partida em aberto em 3 meses que eu tô tentando voltar pra essa partida, que sou eu e o Sherlock, a gente tá jogando. E a partida ela tem um lore próprio, já tão irado, saca? Tipo, foda. Eu sou Grécia e ele é... acho que é Roma. Só que o mapa ficou muito maneiro. E assim, tá foda. A gente espantou a Espanha. No Civ, fez Grécia e Roma é o Barcelona e Real, do. Não, foi tudo caralho. A gente tá meio que aliado, né? Somos nós dois contra o computador. Viu, mas a gente já tá de olho um no outro. Assim, tá cantando aquele e agora? Aí, tipo, aí tá rolando uma linha Maginot, sabe? Tipo de defesa. Eu já botei uma cidade de frente pra dele. Tem um... Já, eu não posso falar muito, senão ele vai ver e vai saber o que eu tô pensando fazer. 3 meses! Eu sei exatamente meus próximos 10 movimentos de jogo. Porra, 3 meses! Esse jogo joguei bom assim. Sherlock. Mas, pô, é de te estimar, cara. Não acho que jogo. É de Civilization que você vai falar, ou é? Não é. Então, eu tava com uma dificuldade de pensar em que falar, porque, pô, o último programa de vocês foi sobre o Resident Evil, né? Então, acho que não vale a pena eu fazer minha review sobre Resident Evil. Você tava zerando ainda no dia que a gente gravou. Você tava jogando ainda. Só assim, foi muito legal. Os filha da puta lá do time me mandaram jogar no Madhouse. E o Otávio aceitei. Aceitou. Aí, quando eu vi a merda que eu tinha me metido, eu fui babaca. Eu falei, não vou voltar. agora vai ser final. E aí eles ficaram me trolando assim, não, cara, pra frente vai ficar muito difícil, tem bicho aqui, tem bicho ali, que tu não vai ter munição. Começa de novo, falei, nem fudendo, vamos até o fim. O que mais então, assim, me assustou ali, Solid, foi o fato de que, esse cara da moto passando aqui com sem carburador, foi o fato de que o jogo tava travando no meu PC. O meu também. Eu cheguei a tomar um crash no comecinho, eu fiquei muito bolado. Porque eu tô só com 4GB de RAM e eu tava streamando ao mesmo tempo. Então, sabe, é pra dar merda mesmo. Não, o meu com... Eu tenho 8 ou 16? Acho que eu tenho 8. O meu com 8 engasgou. Eu não sei se foi nível de GPU, talvez. Eu não sei se foi melhor que a minha. Não, o processador meu é i7, terceiro. Não pode ser. Mas enfim, eu fiquei com medo por causa disso. Mas Resident Evil 7, você ficou com medo? Não, fiquei com medo porque o meu computador não tá aguentando. Agora, puxou com medo, eu tive medo. Eu dei um cagaço do Soares numa transmissão. Cara, dá um cagaço bom nesse jogo. Que eu imitei a velhinha na hora. É, filho da puta, cara. Bora, eu entrei pro stream dele, comparei com alguma coisa. Aí os caras falaram, pô, você podia ter assustado o Solid, se quisesse. Eu falei, não, nem pensei. Aí fiquei muito tempo. Aí depois que eu fiz. É assim, cara. A Margarine. Ai, que maravilha. Cara, o jogo é muito bom. Eu teve um boss que eu fiquei mais de 2 horas pra fazer. Eu não vou falar muito, porque não vai dar spoiler. Mas é. Cara, super gostei do desafio. Mas não vamos falar de Resident Evil, porque Resident Evil já foi. Gostei muito, fiquei muito satisfeito com o reboot. Mas então o jogo que eu vim falar é o Warhammer Vermintide. É um jogo que acho que não é muito conhecido. Ele é meio B, pra ser muito sincero. A melhor descrição que eu posso dar pra esse jogo é que ele parece um mod de Left 4 Dead. Porque caralho? Mas é bom. Mas é B, mas é bom, entendeu? Mas isso não é que Warhammer 40k? É bem de bom. Não, é Warhammer, não é 40k. O Warhammer não era MMO? Não. Sim, também. Tem um MMO de Warhammer. Tem um Total War de Warhammer, entendeu? Tem um RTS, Simulator de Warhammer. Deve ter em algum lugar da internet. Mas cara, assim, porque é o seguinte, primeira coisa, Warhammer é irado. E Warhammer é uma daquelas franquias que eu imagino que há 10 anos vai ser tipo, todo mundo vai falar e vai ter filme, vai ter o escambau. Por quê? Cara, eles já estão há muito tempo fazendo um background, uma história muito interessante, bem bacana, e que na verdade serviu de alicerce pra, digamos assim, né, pra Blizzard. Vamos ser sinceros, os caras copiaram pra caceta, tanto no Warcraft quanto no Starcraft. Você acha que Starcraft e Warcraft são parecidos? É porque na verdade todos eles mamaram lá na, beberam na água do Warhammer. Warhammer é bem velho, Warhammer é tipo, começou nos 90, é bem, né, velho. É bem velho, é da Games. É pra galera que gosta de RPG de miniatura, entendeu? Que tem tabuleiro, que tem reguinha, que não sei o que e tal. E tem muita gente. Eu lembro de propaganda disso no Dragão Brasil. O bonequinho, da Devir, só coisa assim. Completamente viciado. O pessoal do Warhammer mesmo é das miniaturas, a galera da miniatura. Então, esse pessoal. É assim, é doentio o negócio. O cara tem a miniatura, ela chega, ele pinta a miniatura, ele faz a pintura do esquadrão que aquela miniatura representa, e não sei o que, e tipo, tem que saber quem é o líder do esquadrão, qual é o brado de guerra. Tipo assim, é bizarro. Porque é maneiro. Isso é um hobby, é muito que, graças a Deus, eu nunca tive. Senão isso é tipo isso crack da minha vida. Cara, eu tenho certeza que eu ia ser nível cracudo Master Blaster. Eu tive boas influências, eu não joguei Magic quando eu era jovem. Mas então, cara, então o jogo tem um background muito, muito, muito maneiro. E ele tem uma certa ligação do passado, do medieval com o futuro. Você vê que tem coisas que avançaram no tempo e mudaram de lugar. É assim, é super legal. Mas então, ele parece um... O que isso tem a ver com Left 4 Dead? Mas é que o jogo, ele é um FPS, co-op de 4 jogadores. Só que, diferente do Left 4 Dead, cada personagem, ele tem um set de skills completamente diferente e armas diferentes. Então, o anão, ele pode usar um martelo, um machado de 2 mãos, um escudo e um machado. É um Overwatch campanha co-op. É, com o que de Left 4 Dead? Mas, cara, é tão divertido. E ele se passa num arco da história que é como se fosse o apocalipse dos ratos, entendeu? Uma raça de ratos chamada Skaven, eles estão tomando as cidades. Cara, eles começam a brotar do chão numa quantidade assim, tipo, absurda. Eles começam a invadir as cidades e matar todo mundo. Tipo, todo mundo foi pego de surpresa por causa dos ratos. Esse é um das entidades malignas que existem no mundo de Warhammer, são os ratos lá, os Skaven. Cara, e é super legal. É aquelas hordas de bicho caindo no plano do teto. Assim, é muito parecido com Left 4 Dead. Tem o assassino, aquele tipo... Como é que é o Left 4 Dead? Aquele que pula É o Hunter, né? É o Hunter. Então, tem tipo um Hunter, que é igualzinho. Então, tipo assim, tem umas coisas que são muito, muito, muito. Tem tipo um tanque também. Mas assim, mas ele tem um se elemento. Passa nos dias de hoje. Não, medieval. É medieval. É castelo. Medieval. Esse Warhammer é medieval. É, o Warhammer é medieval. O Warhammer 40K é espaço, é Space Marine, é tipo StarCraft. Entendi. O pessoal do Warhammer me perdoa, mas tive que usar isso como analogia. É. Porque não, StarCraft é igual ao Warhammer 40K. Esse é o default. Mas bom, voltando. Então, o jogo ele tem essa temática medieval. E você pode ser um anão, você pode ser um mago, você pode ser tem uma classe que o spoiler chama de inquisitor português. É porque ninguém espera a Inquisição. Ninguém espera a Inquisição portuguesa, mais ainda. Falta do spoiler. É, e assim, tem várias classes diversas, tem elfo com arco e flecha, tá lá. E o jogo ele força você a jogar em equipe, é super divertido, ele tem um sistema de RPG que você forja armas, pega armas melhores, ele tem loot. Toda vez que a partida acaba e é um sucesso, você joga uns dados e dependendo da pontuação de dados você pode pegar uma arma melhor e tal. Cara, e assim o jogo vai progredindo. Teve um jogo co-op, 4 players que eu joguei, que tinha uma mecânica de RPG também, era FPS, ele chamava Dead Island. Eu particularmente não gostei muito dessa mecânica de RPG do Dead Island. Deixa eu só te interromper uma coisa rapidinho. Você explicou tudo e explicou que era o Dead Island. Na época, o Dead Island, não sei se vocês lembram, mas foi o hype do absurdo. Porra, foi aquele trailer, o né, trailer, cara? Oh, meu Deus! Mas você viu o trailer do outro Dead Island, né? É irado também, mas até aí agora. belo filme de 1 minuto e meio. Vamos jogo. Mas, nesse caso, a mecânica de RPG ficou legal? Ficou assim, você não distribui ponto. A mecânica de RPG é simplesmente só nas armas. As armas elas têm diferentes níveis de raridade, tipo igual o Diablo. Então tem a comum, tem a incomum, tem a rara, então tem a lendária. Dá, rola um poder do loot que pega na veia. Uhum. E tem essa slot machine no final. E aí tem vários desafios. Se você procurar umas coisas no mapa, você ganha um dado a mais pra tentar a sorte melhor na hora de jogar os dados, entendeu? Isso aqui, se você carregar o grimório lá escondido, você perde vida. Aí você fica com menos vida, então tipo, ele aumenta o desafio da partida pra que você ganhe um item melhor no final. Ah, você pegou várias armas repetidas, você pode desencantar as armas e pegar material pra melhorar outras armas. Então tem tipo tem um crafting rolando no jogo que aumenta a rejogabilidade, né? Porque o Left 4 Dead tem um pouco desse problema, né? Ele tem a aleatoriedade normal do jogo, ele tem diferentes níveis de dificuldade, mas ele acaba ficando por ali mesmo. Esse não, ele tem aquela questão de você atravessar a missão, né? Que é igual Left 4 Dead, você vai de A a B, e aí alguns mapas tem tipo um chefão no final, e ele também tem um modo sobrevivência, tipo, fica aí e vê quantas waves você sobrevive. Ah, é legal. É de rato pra cacete, muito rato. E mas tem super rato? Gore. Tem super rato, rato gigante. Rato man. Rato explosivo, rato que é gente? Rato explosivo! Tem were rato. Então, eu sinto que o Hunter é meio um were rato, entendeu? Não, o were rato é feio, ratozone. Rato ao quadrado. Ratozone. Ratozone. Então, aí tem aquele episódio do Amigos da Justiça do Ratman. É, que a única utilidade dele é consertar a TV. Caralho. É uma. Mas então, eu super recomendo Vermintide. É o Warhammer Vermintide. É um jogo interessante, diferente. Assim, não é uma super produção. Não vai esperando a nível de produção AAA. É um jogo mais modesto. Mas ele tem seu carisma, ele tem seu charme. E eu acho que, infelizmente, ele é pouco conhecido. E eu acho que eu até fiquei sabendo desse jogo. Tem. E eu fiquei sabendo desse jogo por conta do Warhammer Total War. Aí eu fui ver, aí eu descobri o Vermintide, que já tinha sido lançado, mas não fez muito. Mas o jogo é bom, vale a pena. Só não vale a pena pagar muito caro. O Total War é o MMO? Não, o Total War é o Total War. É, tá RTS, bom, valeu. Total War. Não, porra, Total War é um gênero. Gênero Total War, caralho. Valeu. Valeu, porra. Oh, pois. Então, tota hora. Então, que também é muito maneiro e tá em promoção agora na Steam, mas ainda tá caro. É isso aí. Acho que, tu fez o seu tempinho. Tu tinha uns 3 minutos a mais. Então, eu quero aproveitar mais minutos aqui. Fala aí, vamos lá. Não, eu tô suando, Ué, gente. Ora, quero. Pois. Acabou? 3 minutos. Quer falar mais? Quer. Eu tô zoando, gente. Calma, porra. Acredito que ele ia falar. Recomendo muito Descontrolados, entendeu? Nós estamos com várias. Ah, não. Já passei da época do Jabá. Não passou, não. Qual que é o seu problema? Passou, cara. Não, é porque quem não conhecia. Quem conhece, quem não conhecia já deve conhecer. Quem não conhece não vai conhecer mais. É isso aí. Mas é porque a gente tá sempre junto, entendeu? Acho que, isso é verdade. Acho que todo mundo baixo frente de soco deve saber que tem o Descontrolado e vice-versa. Eu não sei se isso é o caso. É mesmo? É porque tem um monte de gente tapada, né? Ah, sim, tá. Você tá é um ponto. Superestimando a inteligência, na verdade. Sempre. Okay. Além disso, um dia a gente pode voltar a crescer. E se a gente voltar a crescer, vão ter novas pessoas. Então é sempre bom você estar falando essas coisas para novas pessoas. O Baixo Frente do Sul cantou uma recessãozinha, né, gente? Você sabe? É o Baixo Frente aqui, o Brasil, né? Isso, é. Brasil Frente do Sul. Baixo Frente Brasil, ok. Cara, que dor de barriga, filha da puta! Esse é o review do Ninja Meu. Ai, caralho. São os ratos na barriga dele. Isso. Caralho. Escolhe alguém, Solid. Pode ser a chance de escolher o Ninja Meu. Então vai, Daigo. Isso é uma sacanagem. Oportunidade, Ninja Meu. Segura, peão. Até 10h55, Eu uso meus minutos aí a mais também, tá? Vai deixar o amiguinho só carregando o aço dentro da barriga, já tá vendo? Puta que pariu, hein? Beleza, eu não sei se vai dar 15 minutos, não, mas se não der, eu improviso alguma coisa. O que eu estou jogando neste exato momento é um homebrew, porque agora eu sou o homem dos homebrew, aparentemente. Homebrew? Eu não tenho console, então agora eu vou nos trem que a galera faz no quintal de casa mesmo. Olha só. Tem a porra do 3DS que tu comprou de mim, cara? Olha, eu tô jogando ele também, mas... São um console. Não, ele é um portátil. Ele é um portátil, eu levo ele pro trabalho e jogo no banheiro. Eu tô jogando Soul Hackers no banheiro, mas não é isso que eu tô falando. Porque agora, aparentemente, eu sou o cara que descobre essas porra. Eu vou atrás, eu sigo as cenas. Você tá tipo num subgrupo do Reddit que fala sobre jogos underground de desenvolvedores sozinhos que não divulgam pra ninguém. Tipo isso. Só que... É o barra F2, veja bem. Depois eu vou procurar pra ver se tem. O negócio é o seguinte, eu gosto de jogo de porrada, eu gosto de bater nos outros. Isso não é segredo pra ninguém. Não é nenhum mistério. Então eu tô seguindo uma comunidade que é a comunidade do Open Bar. Que começou porque os caras queriam fazer Streets of Rage com tudo. E aparentemente no começo era só isso mesmo, era Beats of Rage, Rhythm of Destruction. Viado, tu andou postando umas imagens dessa porra aí. O Open Bar é uma engine de beaten up chamada Beats of Rage, que lá nos primórdios o pessoal até era muito propagandeado com o K do The King of Fighters, a Kula e o Max e a Blue Mary. Exatamente. Faziam uns beat'em ups com os bonecos do The King of Fighters. E aí tem toda a engine do Beats of Rage agora. Só que não ia ficar só nisso, né? A galera não ia ficar só no KOF, só no Street Fighter. Ainda tem muito KOF, ainda tem muito Street Fighter. Mas o que eu vou falar é de um cara, eu não sei como dizer o nome dele, acho que é Zé Vitor. Acho que ele é do Nordeste, se eu tenho certeza. É Zé Vitor. É Zé Vitor, né? Deve ser Zé Vitor. É que é Vitor? Vitor é... Será que é Svitor? Até eu acho que é Zevito. Ele... Esse cara é da comunidade do Mugen também, Mugen. Os caras estão sempre misturados aí. É a galera de Homebrew. É isso. Essa galera de Homebrew. Não, mas Mugen, também conhecido como Gosto do Pedro Henrique, né? Porque blighta tudo. Qualquer Mugen... Ah, fiz um Mugen de não sei o que, blightou. Pode ser. Não é tão feio assim, não, vai. É feio quando os caras fazem, tipo, Goku Super Saiyajin nível 20. Versus Chapolin, Super Saiyajin. É, Yoriagami. Tem que admitir Satanás. Que eu tenho uma obsessão com Salty Dog Bats, cara. Eu fico assistindo aquela porra feito um retardado. Caralho, vocês não gostam, não? Não conheço. Não, que isso, é um canal do Twitch que passa 24 horas por dia luta de Mugen, CPU versus CPU com apostas. Sério mesmo, com apostas? Uhum. É, mas é fake apostas, fake apostas. É porque tem ligação com Saltbets também. É Saltbets, né? Saltdog. Saltdog é pirata. É Saltbets, é muito bom. Saltbets é um lugar onde você aposta em torneios de jogo de luta. Dá pra ganhar uma grana feia. O Arara mesmo fez um dinheiro fodido lá. Quer dizer que tem dinheiro de verdade? Tem alguns sim, quando é torneio entre gente, sim. Os Saltbets são bots, né? Agora, por exemplo, eu fui dar uma olhada aqui, tá passando Dragon Ball. Não. Ah, mas sempre tem. E tem algumas regras. É. Se algum personagem tem espada, ele vai ganhar o cara da espada. Tipo, tem um. Não, parece só o Kevin. Tem umas regras que rolam. Você tá entendendo? Eu não sei qual que você entrou. Eu entrei no Twitch no Saltbet, Lápis. E no Saltbet tá passando uma luta daquele robozinho do Mega Man que tem um médicozinho. Agora, é porque você acabou de entrar. Contra o Zidane. O Zidane, sim. Sim, cara, é uma obsessão que eu tenho. É irado. Fala aí, Dai. Mas enfim, esse Zé Vitor, ele parece que ele gosta mesmo daquela época boa do Super Nintendo, que tinha jogo da Marvel e da DC pra caralho. Aí ele tem uma série já de 3 jogos só da Marvel, que é o Infinity War. Tá na terceira edição. E é isso que eu vou falar agora, porque tem 70 bonecos! 74 personagens jogáveis! 74 bonecos! Ele ainda vai pôr mais. Isso também. Pode crer. Agora estão 75, porque na versão 1.1 ele botou o Thanos pra jogar. Mas é bem isso. Assim, pegou esse negócio de luva. Como é que é o nome dessa porra mesmo? Pra eu dar... Marvel Infinity War. Mas o site do cara, zvitor.com. Sim. O lance é que é luva do infinito. Oh, meu Deus, temos que reunir as pedras. Temos que pegar as esferas do dragão antes que as pessoas querem ser o sultão no lugar do sultão, peguem elas. Aí tem umas fases loucas pra caralho. Tem um story mode grande pra cacete e difícil, porque você só tem 5 vidas. Onde você tem sessões de personagem. Eu gosto disso. Tipo assim, a fase de Nova York você só tem a galera urbana, a galera do Homem-Aranha. Tipo, caralho, viado. É maneira essa porra, hein? Eu tô falando que é, porra. Esse universo de Will é... Esse próprio Zé Vitor, ele tem também um que é o Justice League versus Street Fighter. Esse é bonzão. Só que o negócio cresceu de tipo até o Goku agora, tá ligado? Tem o Leonardo. Leonardo tá fazendo ninja. Sempre aparece o Goku, cara. O Leonardo está jogando ninja, tem o Predador. É. Fora que, assim, tudo bem que Liga da Justiça é DC, né? Mas tem aquele filho da puta do Wildcats, que o Espartano, sabe qual é? O Espartano. Ah, vai do Storm é DC. É, então, eu sei. Mas assim, não é Liga da Justiça, né, caralho? É. Não é. Enfim, quando já tem o Goku, foda-se, né? Se já tem o Goku, fodeu. Já largou, já. Mas aí, tipo, tem essa galera... A fase de Nova York é a fase da galera urbana. A galera do Homem-Aranha, você vai ver... Tem um dos fugitivos, acho que é Nico Minoru. Tem o Falcão de Aço. De pontos, você conheceu o Falcão de Aço. Tem dezenas de bonecos da Marvel que você ainda não conhece. É, mas até que ele não é tão estourado assim. Aí tem a ainda fase não da... apareceu no MCU. Porra, mas também nem vai. Você não vai ver o Falcão de Aço lá, certeza. Aí tem a fase da Escola Xavier / Clube do Inferno, onde você joga só com os X-Men. Aí os X-Men tem tudo, tem até o Guardião da Tropa Alpha, loucuras. Aí tem a fase da Rússia, que é uma das joias do infinito, caiu lá. Essa fase é especial porque você controla os Thunderbolts com o Buck no comando e você tem que bater no super soldado soviético. Aquele maravilhoso momento anos 80. Tá, você talvez conheça eles como Guarda Invernal, mas eu achei esse nome horrível. Super soldados soviéticos, porra, 3S, pelo amor de Deus, você sabe que você é muito melhor. Aí tem a fase de Asgard, você joga com os Vingadores Cru, né? O máximo que você vai ter ali um agente americano e um Hulk vermelho, que é pra dar uma vomitada no canto. E porra, agente americano, você vai a merda. O Hulk vermelho pode falar que já é cachorro. E tá faltando uma fase que qual que é? Na América do Sul, que você joga com o Capitão América Verde, que é o Capitão América do Sul. Porra, você queria, né? Isso, ia ser irado. A fase do espaço, que é Guardiões da Galáxia e Surfista Prateado. Eu não preciso dizer com quem é que você vai jogar, né? Com os Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia e Surfista Prateado, em quem você vai? Cara, são 4 bonecos, ou não, 6. Guardiões são 5, são os do filme. Então, não, ele tá falando quem que você poderia escolher, né? Ah, tá. Não, mas acho que tem o Doutor Estranho, que não devia estar no espaço, e tem a Capitã Marvel, que... Ah, pô, acho que eu jogaria com o Raccoon. Porra, Rocket. Você me deixa triste, cara. Porra, vou jogar com quem? Com o Pratão? Groot. O Surfista Prateado, porra. O Surfista Prateado é um dos personagens mais escrotos. Como assim você tá louco? Olha só, vocês nunca viram o desenho do Surfista Prateado na Fox? Eu vi pra caralho esse desenho. Eu li a revistinha. A mim, minha prancha. A mim, minha prancha. É o desenho mais fiel aos quadrinhos. Eu tô falando pelo poder, já feito, cara. Vocês com certeza pra ouvir, porque o Surfista Prateado come o cu de todo mundo. Sim. Esse jogo dá chance de fazer isso. Todo mundo tinha um amigo na escola que falava: o Surfista Prateado é o mais forte de todos. É. Porra, não é só o fato dele ser forte, ele é mesmo. O meu problema é que ele não briga. Se ele brigar, o bicho tá pegando. Ele é pacifista. Ele é Shun. Ele é o Dalsim. Dalsim, Shun, tudo a mesma merda. Isso. Me lembra aquela animação, né? Todo mundo pegou a pipoca? Aí eu falei, peguei! Aí, ele disse pipoca e não piroca, Shun. Aí o Shun tira a mão do... Peguei! Isso lançaram outro dia, não foi? É com os mesmos caras do Vai Ser, essa porra? É aquela galera. Acho que são do que tá animando mais. É essa galera aí, top show. É, mas enfim, você vai lá, você acabou o Story Mode, apanhou pra caralho, né? Mas ganhou o Thanos, tá valendo. Ó, vou jogar com o Thanos agora. Agora que eu como o cu de todo mundo. Ei, caralho! Aí você tem outros modos pra jogar. Você pode jogar os outros dois jogos, incluídos nesse, os outros dois da trilogia. Eu esqueci o nome do segundo, mas o primeiro é só Marvel Infinity mesmo. Aí tem remakes de jogos do passado. Você pode jogar X-Men Mutante Apocalipse com Homem de Gelo. Nunca te dei isso. Fazer isso. Sim? Homem, tudo isso você. Caralho, quase que. Nossa, quase que eu vou meter aí, tá cagando que nem um maluco. É, eu senti que veio. Com cuidado. Enfim, porra. Voltando. Caralho, esse mundo de Homebrew tá muito irado, hein? Eu tô falando. É, você pode jogar o Spider-Man Maximum Carnage com Tocha Humana, que nem tava no primeiro jogo. Você pode jogar Capitão América e os Vingadores com Hulk Vermelho, mas Deus sabe por que você ia querer fazer isso. E tem a parte do Deadpool jogando Super Mario, que é exatamente o que é o maior Deadpool no mundo do Super Mario, pisar nas tartaruguinhas e o cacete. Esse joguinho não tem suporte online não, né? Tem que ser local. Eu acho que tem, hein? Olha, cara, uma outra coisa deve ter um apêndice de Kailera não muito difícil de fazer. Ou um Ramachi, sei lá. É, talvez um Ramachi. É, vou lá, cara. Caralho, vou lá um bang louco desse aí, bora streamar isso. Eu não vi essa porra de Ramachi, cara. É, faz assim uns 15 anos. Enfim, a gente vai, cara. Porra, pra você ver como tem tempo que eu entrei na faculdade, né? Porque quando eu entrei na faculdade, essa porra era moda. Ramachi, caralho. A gente usava pra fazer os Evomir. É, a gente, é, porra. Ele fingia. Pra quem não sabe, é muito novo. Hamachi era um software que simulava uma rede LAN dentro da internet. Então era como se os seus computadores estivessem dentro da mesma rede interna, só que eles estavam na internet. Isso possibilitava você jogar jogos tipo CS ou o jogo que o Solid acabou de falar, Walking Dead, não. Left 4 Dead. Left 4 Dead. Possibilitava você jogar Left 4 Dead como se você estivesse todo mundo dentro da mesma casa. Aí fala, Ninja Inimigo, mas por que as pessoas faziam isso? Mas as pessoas faziam isso porque elas não compravam o jogo. Elas tinham a cópia pirata e queriam jogar online. Exatamente. Não, tinha alguns emuladores que não tinham suporte pra online, entendeu? Aí ele só funcionava em LAN. Emulador é uma parada oficial zona, não é pirata. Falando em emulador, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Se é verdade. É verdade que a Nintendo tá pegando os ROMs da internet e revendendo na loja dela? Dizem que sim. Tá acontecendo. Dizem que já aconteceu pelo menos com o Super Mario, o primeirão. E os caras acharam dentro do código uma linha. Que foi uma linha que o primeiro ripador da ROM colocou de propósito, porque ele não tava conseguindo emular, e aí colocou essa linha lá, e ela tem um comentário, tipo, NES, ROM, não sei o quê, uma coisa assim. E acharam isso na ROM do jogo de Wii, do Super Mario emulado de Wii. Então demorou isso um tempo pra galera achar. Daria uma grande discussão do tipo, vocês não, acham isso errado? Eu acho isso bizarro. Eu acho escroto, nem tanto que fez. Que também é o que ela faz. Não, eu não negaria. Falar, fiz mesmo, é meu? Fiz mesmo. É isso aí, bom. Obrigado pelo trabalho aí. E agora eles não têm um acervo deles, eles não têm nada, eles não guardaram nada. Não tem quase nada. Eles têm um Game Boy da Guerra do Golfo lá, queimado, mas não. Não, Nova York. Pois é. Mas e aí? Taigo, sua missão vai ser. Sua missão, descubra se essa porra tem online, se dá pra. Se não tiver online, descubra se dá pra forçar um online com outros programas, outros homebrews aí. E volta pra gente se pá, marcar um streamzinho dessa bang. Quatro negro. Aqui, nós quatro negro aqui. Fechou. É abertão, quatro jogadores. Que os Evita testa o jogo com os filhos, veja bem. Que isso? Ah, tem esse lance, né? O cara. Ele faz umas lives no YouTube testando o jogo com os filhos. É sensacional. Irado, dia. Parte da diversão do cara é que ele faz isso. Assim, ele faz os jogos que ele sempre quis ver quando ele era moleque. Porra, isso dele, é isso. Cara, ele é o Tolkien dos homebrews. A programação de computadores, cara, é a maior ferramenta de empoderamento da raça. raça humana em todos os tempos, cara. Todos os tempos. Se usada para o mal, gera putaria. Eu falei empoderamento. Não falei isso era para o mal. O computador é a bicicleta da mente. O computador é a bicicleta da mente. Com essa frase de Bernardo Machado no próximo. Não, a frase não é minha. Eu não sei. A frase é do Steve Jobs. A frase do Steve Jobs, ela fala que é sua. Steve Jobs roubava todo mundo, pô, filho da. É verdade, né? Como a Nintendo fez, eu faço também. Tá tudo certo. E fala que não fez. Sem contar que a gente falou da porra do anime de bicicleta hoje já. Beleza. Olha só, tá vendo? Meus amigos, eu estou muito empolgado para falar sobre duas coisas nesse pequeno espaço de 15 minutos que tenho. Recentemente, eu estava jogando no streaming o Mega Man 2.5D, um jogo que ficou desde 2009 em produção para os homebrew dos caras aí. Os brothers resolveram fazer isso, totalmente fan-made, e fizeram um remake, digamos assim, de Mega Man, com várias fases clássicas de Mega Man, deixando o cenário 3D. Ah, mas como assim, inimigo? Vou dar uma de Bottini. Mas aí, Bottini, como assim? Cenário 3D? Não é 3Dzaço. A ideia é, você bate o olho pro cenário e você vê que é tudo igualzinho 8 bits como era antigamente. Só que tem perspectiva. Você tem o cenário, ele vai pro fundo. Então ele te dá aquela sensação de 2.5D mesmo. Além do que, você tá em alguns cenários, você pode virar pra esquerda e pra direita do nada. Você vira, o Mega Man vira como se estivesse andando pra fora da tela. Aí a câmera gira e a fase continua. Tipo Fast. Mas tudo... Quem já jogou Fez é aquilo. Às vezes você dá uma girada na perspectiva. Roda a câmera. E é Mega Man. Mega Man classicão 8 bits, maneiro pra caralho. Mas não tem nenhuma fase nova. Eu joguei. São todas fases clássicas, como a do Quick Man e fase da... Snake Man. É um capinha ou outro que deixa a fase um pouquinho tem diferente. Tem uma diferençazinha, assim. Tem pequenos trechos de releitura, mas não tem nada a do Tornado Man, por exemplo, é um pouquinho melhor do que ela era no jogo original. Eu acho que é o Mega Man 9, né? Isso. Tem algumas releituras, tipo, por exemplo, no 3 não tinha o slide, se não me engano. Ou já tinha o slide? Não, o 3 é o slide, é o jogo que tem o slide. É o primeiro do slide, tá. É. Mas tem alguma fase ali, acho que é do 2, né? Deve ser do Quick Man. Quick Man, que não existia slide ainda no Mega Man 2. Caralho, como é que passa daqueles raios sem o slide? Não passava. É. E Mega Man 2 era isso, gente. O Game Center que o japonês lá pegou. O Arino. Aliás, quando eu fui fazer o streaming, eu comecei com a fase do Quick Man. Você então, foi. Foram tipo as 30 mortes pra conta de comer, assim, bum, bem-vindo. Mas aí eu passei. O Daigo é um cara muito parceiro. O Daigo é um cara muito amigo, é um cara que motiva, é um cara que pega no teu braço e fala, avante, vamos lá. Ele ficava o tempo todo falando, são merda, desiste essa fase, cara. Larga isso. Eu falava, irmão, você tá indo do jeito errado, pega outra. É isso que eu tava... Olha, coisa... Vai em outra fase. Aí eu falava, não, eu não vou desistir. Eu tô aqui num streaming shonen e eu vou acreditar no meu poder da força de vontade. Aí o... Olha só, aí a surra falava, foi tanta... Que até eu no meu canal fiquei sabendo da porrada que tu tomou. Caralho, hein? Olha aí, hein? Pô, foi feio, cara. Olha aí. O pessoal veio falar assim: aí, você acha que você tá apanhando? Você não tá vendo os inimigos, cara. Tá feio lá. Tá feio lá. Pô, olha aí, hein? Multitweet, tá, gente? Lembrem sempre disso. Quando eu passei... Aí entrego logo, foi o seu. Ok, aí, viu? Mas quando eu passei foi muita felicidade, entendeu? Foi uma felicidade conjunta, todo mundo comemorou muito, foi muita gritaria. E o Daigo tinha acabado de falar, passou da fase toda sem morrer, mas não vai conseguir passar do boss. Aí eu passei do boss de primeira, assim, falei, chupa, Daigo! Não, hashtag! Você deu duas pro chefe. Não, foi depois do continue. Tá certo, depois do continue... Aí reseta, né? Depois do continue, eu tive que voltar a fase inteira. Aí eu passei a fase inteira sem morrer. Não, mas aí você falou, já tava grindado. Passou a fase inteira sem morrer, não vai, mas vai morrer no boss. Aí eu matei o boss. Eu fiz isso pra te motivar. Tá certo. Daigo, caralho, Daigo, rei do Option Select, cara. Parabéns, cara. O Daigo tinha que falar assim, muito bom. Mas tijolo não revidar. Chun-Li, suas tetinhas dançarinas. Estou chegando lá. É isso aí. Mas a coisa mais incrível do Mega Man 2.5 que eu ainda não consegui experimentar, mas quero muito, é o modo co-op. Você pode... você joga com o Proto Man e o Mega Man ao mesmo tempo. Proto Man e Mega Man ao mesmo tempo, dois players, só que tem que ser um do lado do outro, não, não funciona na internet. Mas, caralho, parece ser muito irado. Então, tipo, vamos fechar, vamos fazer esse bang aí, se organizar direitinho, todo mundo transa. Bora fazer isso aí, aqui em casa ou na tua. Eu queria, esse modo eu queria jogar. Eu achei que esse jogo, porra, é bem intencionado pra caralho, tá? Ele é, porra, nisso não tem nem o que discutir. Ele dava umas engasgadas de vez em quando, assim, coisas que dá pra melhorar ali, mas porra, então, como qualquer homebrew, né, cara? No o meu, zero engasgada, mas o que me estressou foi quando eu tentei configurar o meu joystick, começou a dar merda, e eu não consegui desconfigurar o joystick. Eu tive que desinstalar o jogo e instalar de novo e emular as teclas do teclado no meu joystick. Isso não acontece só com o jogo homebrew, não, cara. O Street Fighter V tem um problema. Sim. Mas os caras estão falando que tá muito difícil de mexer com isso, na adaptar controles, que tem vários controles, né? Os USB estão dando mais problema. É tudo controle de Xbox, aí, ou que finge que é Xbox. Vai mas é quase tudo USB, o USB copiou, que tá zoando. Copiou o controlador de controle desses caras, entendeu? É possível. Que agora tá nessa moda. A Capcom ficou na preguiça, tá lá pronto, os caras fizeram ali. Não, a Capcom é maravilhosa, tá, gente? Mega Man 2.5D é muito bom, recomendo a todos. É grátis, é só entrar no site dos caras e baixar. Então corre lá, porque a qualquer momento a Capcom vai virar do nada e falar: filha puta! Acho que não. A Capcom não é a SEGA, porque a SEGA tá sempre pronta pra tirar. E a Nintendo, e a Square. A Nintendo é desde sempre. A Square tem uns que ela não vê. Ela finge que não vê, né? Agora ela lançar a versão pra celular piorada. Aí ela. Eu tava falando. Porque a Capcom, por exemplo, aquele Mega Man vs Street Fighter era um homebrew e a Capcom adotou. Capcom, nesse sentido, ela tem uma política bem assim, porra. Ele faz aquela assunção que é que todo mundo queria que todo mundo fizesse, que é, você tá fazendo propaganda no meu jogo, obrigado, pode fazer, se eu gostar pra caralho, eu adoto. Vai fazendo aí. É que a Ark tá fazendo também, é, você tá o jogo mais ou menos, novo. Né, porque eles não fazem mais jogo do Mega Man, só não, que o personagem é vendido ainda, tem exatamente. O Mega Man, Mega Man Legends. Não, é muito importante pra Mega Man Classic, sei lá. É muito importante pra Capcom que o personagem Mega Man continue se vivo. Se mantenha vivo, tá? E as Legacy pessoas para elas, tá? Legacy. Porque, por exemplo, tem toda uma nova geração aí, porra, eu tenho hoje em dia alunos de 10 anos pra cima, assim, e tem uns adolescentes, tem uns jovens adultos estudando na faculdade, e, porra, eles não sabem, nem todos sabem o que é Mega Man. 18 anos sabem. Sério? Não sabe o que é Mega Man. Como é que ele vai saber? O moleque nunca deu um Super Nintendo? O moleque nasceu... Pô, tem moleque que nasceu em 2007... Como é que ele vai saber o que é Mega Man? Eita! Então, assim, não necessariamente ele tem um pai que joga videogame, ou não necessariamente ele tem o tio que deu o PlayStation, não necessariamente isso acontece. E se isso acontecer, não quer dizer que ele é um moleque que gosta de videogame igual a gente gosta. Pode ser o moleque do tablet. Ah, eu não quero no tablet. Tem no tablet? Não tem no tablet também. Ah, então... É, isso me deprimiu. E a Capcom nunca lançou nada de Mega Man pra móvel. Assim, o mercado mobile, só brasileiro falar essa porra. Acho que o Legacy Collection fala no Brasil mesmo. Agora. Eu acho que tem pra Android, iOS, Mega Man Legacy. Bom, se tiver, parabéns. Porque... Mas eu já joguei Mega Man X no celular. Você emulou? Ah, não, mas é aquela versão porca que você tem que pagar por tudo. Entendi. Peraí, tem que... Ah, tem aquela versão que eles lançaram que é toda... Tudo tem que pagar, né? É. Ah, modelo idiota. Mas, hoje em dia, celular te permite, por exemplo, ter uma regressão da expectativa no sentido de que se eu coloco um jogo 2D plataforma pra rodar um celular... É uma parada maneira, assim, porque você espera menos, né, da máquina. Mas tem a GTA San Andreas pra telefone, pô, tem que ter um Zenfone ou um iPhone 7 pra rodar essa porra. Não é uma parada trivial. Então... É tranquilo. Então você tem um Mega Man pra telefone, igual a Nintendo agora fez um Mario. Pô, podia ser um Mega Man Runner da vida. É um Mega Man, entendeu? Você cria o personagem. Mas agora que vai ter esse desenho aí pra tentar ir tudo novo. Eu não entendi muito bem ainda o que a Capcom tá querendo fazer com o Mega Man, não. Mas também vou parar de falar porque o tempo agora do meu inimigo eu comi 3 minutos do tempo dele aqui. Uma coisa que a Capcom quer fazer... A coisa que a Capcom quer fazer com certeza é merda. Mas vamos lá. Não, se for contar com a Man of Action, é uma merda pelo menos bonitinha. É, porque é do Max Steel, né? São os caras do Max Steel. Não, né? Os caras do Ben 10. Ben 10, é. Man of Action, Ben 10. Eu acho que a última coisa boa que foi feita com o Mega Man, pasmem, foi aquele Mega Man Sonic lá. É, o gibi da arte. É, foi a última coisa boa de Mega Man que eu vi. E a Capcom mandou entrar no hiato por causa desse desenho novo aí. Mas... Lembram que no começo do programa eu tava falando que eu tô numa vibe de ver umas paradas bem merda, assim. Ah, vou assistir umas paradas bem merda. Tipo, então. Ô, porra. Não, olha só, tava... olha só. Não, você porra, pode não, gostar de Buffy. Qual foi? Você pode gostar de Buffy, mas não, você tem que não, não quero ouvir. Não quero ouvir. Não quero ouvir. Eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco. Angel é uma merda. É meio merda. Buffy é bom. Aí eu deixo, sem problema. Porém, a Nath toda um merda, né? Caralho, qual é o seu problema? Solid, hoje eu não vou falar aqui de Buffy, mas a minha namorada me convenceu a assistir Buffy inteira. Eu tô no meio da terceira temporada. É assim. Eu não veria de novo, mas. Exato, não veja de novo. Fica com o que tá no seu coração e segue exato, em frente. Exato, exato. Ame, ame. Agora, eu. Teve uma vez que eu tava viajando com a minha namorada, a gente tava no avião, e a gente resolveu ver algumas coisas aleatórias na televisão do avião. E tava passando uma série chamada Are You the One? Uma meu série Deus. Da. Nossa senhora! Nunca veria um negócio com o nome desse, mas tudo meu bem. Não é nem Deus, essa que eu vou falar. Eu não acredito que você vai falar. Are You the One? Essa coisa de Denise. Muito tensa, muito escrota. É um reality show que é basicamente. Botam. 10 pessoas dentro de uma casa e fala assim: nós fizemos um estudo e sabemos que aí dentro tem um casal perfeito pra cada pessoa, então todo mundo tem que sair com o casal perfeito e todo mundo ganha 1 milhão. Se ninguém achar o seu par ideal, todo mundo perde. É isso aí. E é tudo mentira, na verdade. É porque é ridículo, né, cara? É óbvio. Caralho, é só alguém pegar alguém. Não, caralho, cara, é MTV, né, cara? Eles pensaram e falaram: cara, bora fazer um reality show que não tem propósito nenhum. É só putaria, é só baixaria e é só pegação. Isso é Big Brother? E vamos chamar The Jersey Shore de férias com o ex. Ah, isso. Isso. Ah, é esse? Não é o Are You the One? Nesse programa. É o Denise já, assiste já. Também, então tá tudo. Pô, problema. Cara, o nosso personal trainer aqui de casa, né? Porque agora eu tenho personal trainer, tá? Minha mulher tem o personal trainer há não sei quanto tempo. E aí ele fala: porra, cara, eu queria treinar o pivoto, não sei o quê. Porra, o pivoto tem uma memória muscular incrível. Porra, vou emagrecer o pivoto em 3 meses. De fato, em uma semana eu já perdi 3 quilos. Igual. E ele é viciado em reality show. Então hoje de manhã, 7:30 da manhã, a gente tava aqui em casa. Hoje vi só musculação. E aí ele tava falando do Big Brother, por causa do Falcão. E ele falou: não, o Falcão tá quieto, mas porra, é bom o Falcão ficar quieto agora nesse momento mesmo. Ele é analista de reality show. Caraca. E aí ele tava falando do George Shore, do Jersey Shore, do Are You The One e desse, o de férias com a ex, que tem um outro nome nos Estados Unidos, é The X não sei o que, né? X Vacation, sei lá, não lembro o nome. Mas, porra, esse X Vacation, por mais que seja esse reality show de imbecil, esse tem um propósito foda, porque tem... E não tem propósito, por não, isso que é foda. Ele, não, claro que tem propósito, é o propósito de arrumar treta, porque vai ter lá sim, um... Sim, mas ninguém vence, entendeu? Ninguém ganha nada. Mas em nenhum reality show ninguém ganha nada, cara. Esse 1,5 milhão do Big Brother mingua muito rápido na mão dessas pessoas que ganham esse dinheiro, tá? É verdade. Então, mas presta atenção comigo. Deixa eu te dizer qual é a ideia desse programa. Eles metem, sei lá, 5 homens e 5 mulheres. Todo mundo top playboyzaço, assim, isso. De night, tu maromba. As profissões das pessoas, cara, é party planner. Eu sou. Web agitador celebrity. Da cena cultural. Isso, agitador da cena cultural, indie rock, nova eu York. Eu sou Instagram fitness. Isso, Instagram fitness. Puta que pariu. É bem isso aí mesmo. São essas paradas. Aí bota um monte de Lego de cara saradão dentro da casa e fala assim: beleza. Vocês têm festa todo dia, é todo mundo solteiro, é bebida pra caralho, estão aí numa casa foda, ganham um passeio de barco, ganham um monte de coisa. Aí nego, caralho, irado! Aí começa a festa pra caralho, nego beber, aí nego começa a se pegar bizarramente aqui. Aí no final do primeiro episódio, aparece a ex de alguém dentro da casa e entra dentro da casa, fecha dentro da casa. E cada programa eles botam a ex de mais alguém lá e vai fechando a porta. Bum! Bum! Até dá merda. E geralmente eles escolhem tão bem que é tipo assim: entra o Bernardo, o Solid e o. O Bernardo e o Solid. O Solid, o Nislimir e o Daigo. Beleza. Eu tô gordo, mas nem tanto. Aí no primeiro episódio bota uma ex do Daigo que depois. Não, ela é ex do Daigo. E aí o Solid fala: pô, mas eu já peguei essa mulher também. Aí o Nislimir, ué, eu também. Não. Aí no outro dia entra uma ex do Nislimir e aí muito... os caras. Ué, eu também já peguei. Ué, eu também. E é tipo assim: todo mundo já pegou todo mundo, cara. É um carnaval fora de época essa porra. É inacreditável. Não, é muito bizarro porque, tipo, eles esperam. É tudo meio friamente calculado. Eu, o Solid e o Daigo na casa, aí de repente o Solid pegou alguém. Aí o Solid começa a pegar a pessoa, passa o episódio inteiro pegando essa pessoa, pá! A mulher do Solid chega. Aí a mulher do Solid chega no final do programa assim: bum! Oi, gente, tudo bem? Cara, isso deve ser a visão do inferno, cara. Principalmente com as minhas, né? Só te falar isso, eu já consenti o terror. A genialidade desse programa é que ninguém tá... É só zoeira. É. É não, só putaria, não tem nada. Ninguém tá fazendo ali por nada. Não é um jogo, né? Tipo, a pessoa vai ser eliminada da casa. Não. É drama e romance. Ninguém sai, ninguém sai. A galera quer ser eliminada, mas não tem, sai. Tem uns que é nesse espírito de zoeira, mas tem eliminação que é aquele Gostosas e os Geeks. The Bill e the Geek. Sabe qual é? Acho que seria a criação do Ashton Kutcher, não é? Eu não sei, mas que são, sei lá, um número X de homens, todos nerds, e um número X de mulheres, todas gostosas. Geralmente burras de propósito. Muito. Que supõe-se que as gostosas são burras. E os nerds são inteligentes. E aí cada nerd é um subtipo. Aí tem um nerd lá que é o entusiasta de suéteres. E esse maluco é um bombadão. Ele tem uma cara de retardado de nerd. Aí o maluco tira o suéter e é um maluco ultra bombado. E aí eles sempre, obviamente, eles pareiam, né? Um geek e uma gostosa. E aí os geeks têm que ajudar as gostosas, porque tem aula de cálculo, é. Rei do estereótipo. E aí eles tentam passar casalzinho da gostosa com o caralho, cara. Pior que eu vi muito essa porra, eu achei engraçado. E o pior é que isso tudo é síndrome. Acharem que vão pegar uma gostosa no final da vida. Um outro pega, uma outra. Assim. Assim, furado meses ali. Exato, é isso que eu vou falar. Primeiro você isola a pessoa da sociedade durante um mês, dois meses. A pessoa começa a sentir sozinha. Depois você tranca essa pessoa três meses numa casa com só aquelas pessoas. Vai pegar alguém, cara. Cara, mas assim, calma. Tem reality show, vai. O tipo Big Brother, os caras realmente ficam isolados lá e tal, mas. É, isso assim, eu não te vi, a galera não dá pra acreditar. É meio scripted o negócio, né? Bastante, tipo, então. Moleque, eu não consigo olha só, quem tem net, entra no Now. Se você tiver o pacote mais básico da net, você tem MTV. Vai lá no Now, vai lá na MTV, tem o programa de Férias com o Ex Brasil. Vacation of the X ou de Férias com o Ex. Não, o americano tá lá dubladaço e é dublagem Discovery Channel, tá ligado? É, dublagem de aquela de Miami. É, aquela assim, eu não acredito que ele está fazendo isso comigo. Eu não acredito que ele está fazendo isso comigo. Eu achava que nós tínhamos algum relacionamento. Então... em Campinas que eles fazem. E o que eu vi é o brasileiro, ainda não vi o americano. E o brasileiro é muito bom, é mongol demais. É tão ruim, que dá aquela volta violenta e fica bom pra caralho. Eu acho que esse brasileiro tinha que ser com, sei lá, Paniquete. Eu acho que tinha que ser com Paniquete. Essa galera aí de Big Brother, ia ser irado. Mas a parada do reality show, cara, é uma parada assim que é, porra, sintomática da televisão mundial, porque é barato pra caralho de fazer, né? Sim, muito barato de fazer. Como era o programa de auditório há décadas, né? Que ainda é uma coisa que existe muito, mas... Enfim, cara, não é só Big Brother. Mas a única coisa... A Globo não gasta quase nada com Big Brother. Por quê? Ela construiu aquela casa, bum! A casa o que ela tem que fazer agora? Arrumar patrocinador pra dar prêmios, porque os prêmios das brincadeiras são tudo tipo, olha o novo Ford Ka. O Bugatti vai te dar aqui o prêmio. É. A academia esse ano não tem patrocínio, né? Era Smart Fit, tirou. Era Smart. Era Smart. Agora é uma academia CrossFit, né, Erika, lá. Esse ano eu tô sabendo de Big Brother, porque tem um amigo lá. Pô, eu fico puto, cara. Cara, o Pedro não aparece, cara, na porra do programa. Ele apareceu no começo, porque era o cara de vestido, não sei o que, bababá. E tem uma cena. Mas a boa é essa, você não se destacar nesse sentido. Ele se destaca agora se ferra. Foda. Aí depois no final tem que se destacar, senão você já. Tem uma cena do Pedro que é sintomática, eu acho que ela vai ser uma das cenas assim. Se ele ganhar, vai ser a cena do programa. Se ele for um dos finalistas, que eu acho que ele até vai ser uma das cenas do programa, que é uma hora que estão uns pomados lá comendo, né? Comendo lá feijão e arroz, sei lá o quê. Aí chega o Pedro, senta do lado dele. O cara olha, ué, irmão, tá de vestido, cara? Aí ele, tô, o cara. Não, mas tu pegou de uma das garotas aí pra zoar, não sei o que, ele... Não, o vestido é teu, brother. É meu. Tu trouxe isso? Ah, Pedro, trouxe. O cara, tá bom, e volta a comer. E não pergunta mais nada, ficou quieto. Tá bom, não pergunta mais nada, não foi. Não tem mais o que perguntar nessa coisa. Não, a árvore de decisão daí em diante, cara. É melhor voltar e comer arroz e feijão. Todas as decisões a partir daí são renegade. Não, não vai dar certo. Tudo é renegade. Renegade. Cala a boca, eu fiquei nessa porra. Então é melhor não falar mais nada, cara. Vamos ficar na moral. Todo mundo quer jogar de Paragon no início, né? Então, porra, se tu der alguma resposta, tu tem que terminar dando um socão. Pô, galera, vamos se abraçar aqui, entendeu? Vamos fazer um Big Brother diferente. Porra, ninguém odia ninguém, ninguém fica de briguinha com ninguém. Dia 2. Ah, ele é falso, cara. Acho que eu vou botar nele pro paredão. ouvir nosso podcast. Eu gosto de jogos e quase vazei agora aqui. Poxa. Meus amigos. Tranca. Hã? Dá aquela trancada assim, tranca. Cruza a perna. Faz yoga. E lapso. Oi. Eu não lembro como é que a gente termina normalmente o negócio. Deixa eu fazer uma pergunta, cara. Que você tá passando por uma situação que eu acho que eu nunca passei, que é de tá em casa, tá com o banheiro do lado e tá trancando. Quando você tá na rua trancando e você começa a chegar perto de casa, o teu esfíncter psicologicamente vai soltando. Fala, cara, não aguento mais, agora você já tá em casa. Eu quase me caguei no elevador hoje. Isso. Quase. Agora que você tá em casa e tá nessa sensação, como é que o teu organismo se comporta no banheiro, tá do teu lado e você está sendo filho da puta de apertar? É mais fácil psicologicamente? Não, eu acho que no momento em que eu levantar pra ir ao banheiro, a chance de eu me cagar quase 100%. Existe, né? É próxima de 1. É porque quando você tá com dor de barriga e você tá sentado, seu organismo consegue segurar melhor. Só que quando você levanta e fica tudo meio reto, eles falam, tobogã, meu irmão! Vamos lá! Pra andar, você tem que manipular o esfíncter, não tem jeito, né? Faz parte do momento da andada. É foda, você tem que... Então bota o robô do Jabá logo aí e pedir pro Solid falar do DCTRLDS. Primeiramente, fora Temer, se junte aos amigos da justiça, estamos no Facebook, nosso endereço é facebook.com/baixaofrendesocu.! Acompanhe os socadores jogando joguinhos em twitch.tv/baixaofrendesocu.! Kéfera não postou vídeo novo, assine o canal do Baixo Frente. Soco no YouTube para ocupar esse tempo ocioso. Siga-nos no Twitter @baixofrentesoco. Estamos no Discord, mané. Procure por Baixo Frente Soco. Mande sua cartinha para o Douglas em eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Não conseguiu anotar? eugostodejogos@baixofrendesocu.com. Aproveite o carnaval, largue o joguinho e siga um bloquinho. Bom, Daigo! Oi! Você já fez o jabá do Baixo Frente Soco? Não, eu sou um filho da puta! Aliás, semana passada eu vou avisar aqui que foi a mulher do Google, tá? Porque a gente, eu e o Bode, a gente tá gravado. Então, Daigo, por favor, se as pessoas quiserem mandar elogios, críticas, sugestões de porradarias, qual o endereço de e-mail que elas podem mandar para ser lido pela dupla Senhor da Eternidade, Daigo? Sim, para ser escrotizado por nós, vocês querem para... Últimas semanas. Que isso? Ih, falaram aí, né? Reza a lenda aí que vai ter troca aí. Vai entrar a Poliana... A Brita. A Poliana Brita vai entrar no lugar de alguém aí, não sei o que é. Porra, espero que... Achei que era a Ana Furtado. Ana Furtado, caralho. Ana Furtado, né? O Taviano Costa. Ah, não. Taviano Costa, não. Ana Furtado não era aquela que fazia Caça-Talentos? Que era uma gracinha? Sim. Andava com aquele... Era a mulher do Wolf Maia, né? Não, do Boninho. Ah, é que na abertura do Explode Coração, o cara fazia download dela pra dentro de casa. Ela tava se cagando. Porra, ela era espetacular. Tinha 20 anos. Cara, ela tem pistolão desde 1990 e Guaraná com... 95, por aí, Explode Coração. Ela já tava já nas cabeças. É, 95 foi outro. Mas, enfim, você escreve, valeu, galera. jogos@baixofrentesoco.com. Exatamente, mas a diversão não para por aí, não é mesmo, Daigo? Falcão líder do BBB nesse exato momento. A gente quiser, só vai sair semana que vem, a gente vai ter deixado de ser, mas Falcão líder do BBB. Puta. É, Pobre Falcão, enfim, você pode procurar-nos no Facebook, você pode procurar-nos no Telegram, você pode procurar-nos no Twitter, alguma coisa ali ainda tem, você pode procurar-nos no Twitch, por que não? Rever coisas que já fizemos. Estamos aí semanalmente. Carlos Pivoto está jogando Final Fantasy VII, esse menino valente. Falando dos temas variados, são desde Jojo e Hokuto no Ken até WWE até Eurovision. E passando Eurovision? Por... O saxofone sinistro? E existe também um grande secretão do Patreon. Sim, você tem que descobrir o Patreon, aí você pode pagar o Patreon. Se descobriu, aí... paga. E aí assim. Temos aí o Telegram, o Discord, o Facebook, grupo, o Facebook fanpage, Twitter, YouTube, Twitch, né, a porra toda. Os links estão todos aí no post, tirando o Patreon que é secretão, show, chimetsax. Tem até o link no post do Discord? Tem o link do Discord. É, A gente fez um link perpétuo agora. É? Perpétuo? Respetos. Eu tenho que fazer um discord.me/baixo-netsoco. Eu não sei ainda, tô enrolando. Eu não sei se eu posso fazer, acho que é só o criador. Mas e se eu fico com um tesão fudido dessa voz do Solid, desses argumentos que ele tem e dessa coisa linda que é o jeito dele de falar? Onde eu posso encontrar mais dele? Então, você pode encontrar tudo isso e muito mais em Descontrolados. Descontrolados é um grupo spin-off do Baixo Frente Soco, onde uma galera do barulho... É verdade. Tem outro nome hoje em dia pra spin-off. Tem uma... É o quê? Eu não lembro, eu tô querendo lembrar. É, não, é tipo derivado, mas a galera de é uma série, Venture? Acho que é esse termo, Venture. Acho que é Venture. Eu tô falando. Caralho, sério? É um Venture, derivado de não sei o quê. Derivado. É um spin-off do Baixo Frente. E lá você tem o Cavaleiro Kong, né? O Fred. Você tem o Sherlock. E você também tem um spoiler que... ele já veio já de outro grupo do Baixo Frente Soco. E ele tá produzindo uma série super legal pro YouTube, que é uma campanha de XCOM. Mas ele gosta de botar mod na coisa. Então, ele tá com uma equipe que são os X-Men no XCOM 2. Caralho! Cara, eu não sei como é que isso funciona, mas funciona. É muito louco, é engraçado pra caramba. Então é o planeta Skrull no XCOM. Que faz um certo sentido, então, porque Hydra seriam os invasores. Olha, é uma salada que no final faz sentido, então você pode curtir no YouTube. Toda semana tem episódio novo. E a gente tem feito muito streaming também durante a semana, aí lá pras 11 da noite, que é a hora que eu tô chegando em casa. Aí é aquele streaming relax, a galera chega lá, a gente fica conversando, e você pode comprar conselho, agora o pessoal tá comprando muito conselho. Tem as moedinhas do Reblobot, é verdade. Tem as tampinhas. Eu vou começar a juntar as tampinhas pra te fazer pagar abdominal e flexão, cara. Então, é... Aliás, isso é uma parada que eu não sei se eles mesmo a gente comentou no ar, mas eu tava pensando em fazer uns streamings que a gente tivesse em comprar ficha em jogos tipo Battletoads. Eu pensei, porra, a ficha tem que ser fazer exercício físico. Eu até falei com ele, aí depois eu vi que esse bot já faz isso, o que é perfeito, é melhor ainda. E aí, pô, paga 10 aí. Tem que ser 10 flexões, mas não pode ser aquela flexão bombada de jiu-jitsu, não. Tem que ser flexão na moral mesmo. Até o Eu tenho que gastar moedinha pra ir cagar, por exemplo. Por exemplo. Então, tem vários prêmios lá, por exemplo. Tem um que você pode ser o diretor do programa. O Ravemir, por exemplo, tá tentando juntar, acho que são, sei lá, 20 mil tampinhas. Que aí ele vai poder mandar no programa. Tipo, sei lá o que isso quer dizer. Eu tenho até um pouco de medo. É bom ter medo mesmo. No caso dele, Mas é isso. Então, o pessoal tem que rolar no Ravemir, não é Ravemir, é Ravemirno. Ravemirmo. É Ravemirmo. Eu acho que todo mundo erra todas as sílabas do nome não, desse é cara. Não, é Ravemirmo. É de Rave. Ravemirmo. Mas a maioria das pessoas falavam Ravermino. Pô, brother, você é só, cara. Falavam claro. Assim, cara. Eu vi a leitura de meia, cara. Você fala errado sempre. Jamais. Jamais. Te amo, Ravemirmo. Ravemirmo, é isso aí. Vai lá, Ravemirmo. Eu te amo, Ravemirmo. Ô, Ravemirmo. Ravemirmo, querido. É, bededo ou bededa? Valeu, galera. Então é isso. Cagar. Abraços, Falcão Normalzão, Lito da BB. Tira o sapato antes de levantar. Porra, tira o sapato, E de férias com a ex. Cara, sério, muito bom. Muito bom. Eu tô querendo agora e esperando se vai ser um reality show do Obama. Eu vou ver muito.